porra. Olha que coisa boa, com 18 anos, já pode ir preso. Menina, 18 é o número mágico. Au, au. Tá muito barulho. Cadê o retorno? Vamos cantar. Estádio. Estádio 97. 97. São Paulo vou brincar, Corinthians aloprar, o Palmeiras vai subir a piada e o Santos voar. Ah, isso aí não vale. Estádio. Ah, se sou eu. 97. O estádio é pra barato, hein? Estádio. Au, au. 97. Agora é com vocês. É com a gente, estádio 97 começando. Oferecimento de Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. Também oferecimento da BV Financeira. Crédito para ajudar nas suas contas? Ligue 3003-7888 ou acesse bvfinanceira.com.br. E Extra, no Extra você enche o carrinho com muita economia. Tá no ar, estádio 97, boa tarde. Olá. Dois amigões. Olá, boa tarde. Boa tarde. Meu Deus, que ano. Que ano? Que ano? Como assim que ano? Mal começou o ano? Calma, Motinha. Mal começou. Logo de cara, né? Logo de cara, velho. Logo de cara já vão trombar o clássico aí, Carmo. Carmo. Mas tem notícia boa hoje do Tricolor. Lógico. Boa tarde aí pra todo mundo. Tem notícia boa do Tricolor? Tem. É mesmo? Tem notícia boa. Bacana, sombra. Olha que legal. Tá chegando um reforço chinês aí. Não, chinês não. Ele vem da não. China. Não, nada contra chinês, mas pra jogar bola não dá. Não, é Xing Ling. Jogar bola não dá, hein? Chega de Xing Ling, a gente já teve tanto lá no... Bom, Jusilei tá tentando junto ao time dele na China, que não é fácil, né? A gente sabe que os chineses não é fácil. Não, tá... chineses não são fáceis. Não são fáceis, mas ele deve conseguir sua liberação e deve ficar por um ano no São Paulo, Jusilei. Segundo informações, está rolando. Bem forte, 99,9%. Ele jogar um ano no Tricolor aí. E ontem, eu passei um bom jogador, viu? Um bom jogador, falando. Sim. Muito bom jogador. E ontem vimos o Rogério. Eu transmiti Ceni. Você mesmo fazendo agora as suas manchetes. Manchete, seu bem. Então, gostou do estilo do Rogério Ceni? Roupa social. Sim, classe, né, velho? Eu achei que ele ia meter um uniforme. Não, eu achei que de repente ele ia fazer, mas acho que ele não quis fazer isso. Ficou com medo de colocar uma polo vermelha. Era muita referência, né, velho? Muito peso, né? Muito peso, muita referência aí do Tele. Não Quem dá. Sabe mais pra frente, né? É. Mas ó, posso falar? Eu vi um time bem montado, arrumado, o conjunto bom, só que é o seguinte, o problema é... Nossa, é muito elenco, né, cara? Primeiro quadro, tinha Farine, Maicon, Rodrigo Caio, aí você olha, porra, tem o Wellington Nandy bulhando pela mundo, direita. Véio. Aí troca todo mundo, você vê o Lugano entrando em campo, Rogério, o cara que bate pênalti com classe na lateral da rede. É. Aí você vai ver, ainda tem lá o puto Shailon, que é o novo Ganso, melhorado. Voa, é muito elenco, cara. Eu fico assim, puta, abismado. É muito time. E o Rogério é maquiavélico, né, velho? Ele maquinou tudo isso, né? Ele falou pro Sidão, né? Ó, Sidão, ó. Segura aí, no primeiro quadro a gente coloca o deles, no segundo. Como eu vou mudar o time todo, a gente vai empatar. Aí a gente vai pro pênalti, né? Vai pro pênalti, você defende umas duas bolas, se consagra. Se consagra, e o que acontece? Ah, eu tenho que pôr o Sidão, velho. Foi isso. O Rogério pensou em tudo, né? O Rogério pensou em tudo, é um mito, velho. O Sidão mitou. Agora, o time muito bom, achei no primeiro tempo foi sensacional, lógico. No segundo tempo caiu a qualidade, dá pra perceber. Vai ser uma mistura dos dois times, né? O time principal, com certeza. Eu gostei muito do Ney. Eu acho que é o primeiro reforçado de alguma coisa no segundo. É, o Ney foi muito bem no primeiro tempo. Nossa, pra mim foi o melhor jogador em campo, o Ney. É, o Denis tá meio assustado, eu achei. Porque o Denis está com um peso nas costas dele, que é aquela história. Eu não posso errar, eu não posso errar, eu não posso errar. E ele fica tão apavorado que quase que já fez uma cagada, né, no primeiro jogo. Então eu acho assim, meu, ele tá apavorado, velho. Ele tá apavorado, dá até pena. Eu gostei muito do Ney, gostei muito do Buffarini, né? Gostei do Rodrigo Caio mais adiantado na frente da zaga. Gostei muito disso. Eu acho que o São Paulo olha e você vê um desenho, né? Onde não dá pra avaliar porque tem muita coisa envolvida. É, fisicamente, o São Paulo ainda não tá bem, os jogadores estão voltando de férias. Eu acho que tem tudo isso. Mas futuramente você vai conseguir. Mas você consegue ver um desenho do Rogério ali, o que ele quer. Eu vejo mais um time, né? Que antigamente, ano passado, a gente às vezes via um bando, né? Esse ano eu já comecei a ver um time montado, um desenho tático, olha, bem posicionado. O São Paulo atacando bem. Mas eu não consegui ver, assim, o que falta pro São Paulo mesmo é um atacante, né? Porque ontem a mira dos jogadores tava ruim, hein? Chazan. Olha, o São Paulo perdeu cada gol, velho. Impressionante. O São Paulo, no primeiro tempo, ele perdeu realmente muitos gols, perdeu, né? Perdeu uns 5 feitos. O Luiz Araújo, acho que perdeu mais feito deles, e o Chaves também perdeu. Também, foi. É, realmente falta aquela coisa do artilheiro que é matador, que não perde esse tipo de oportunidade. Mas é difícil. Tanto é que você vê o próprio Grêmio lá tendo que pegar Jael no Joinville. Esse é um tipo de posição muito difícil. Como disse o Mota, o primeiro tempo de São Paulo foi um bom primeiro tempo. Há de se levar em consideração, acho que é o seguinte, a proposta, a ideia, parece que tá nascendo bem a coisa. A proposta está nascendo bem. Lógico, tem que levar em consideração também que o River no primeiro tempo jogou só com os reservas. É um grande início, mas é um início que parece ser, assim, organizado. Um início que parece ser organizado. Do primeiro tempo, como disse o Mota, o Nem, o Buffarini foram bem. Agora, do segundo tempo, eu gostei do Júnior Tavares, lateral muito esquerdo. Muito bom. Aí, lógico, ainda precisa amadurecer para não bobear em alguns lances. Habilidoso. É um cara que não tem medo, parece que é daqueles jogadores que não vai ter medo de cara feia. Bateu bem o pênalti também, né? Hã? O moleque bateu bem o pênalti. Aliás, todos os moleques bateram bem, né? O pênalti, né? Os que bateram mal foram os cobrões aí. O Cueva, o Wesley. É, o Wesley. O Wesley, pelo amor de Deus. E... o Wesley tava tão perdido que ele entrou no ônibus do River. O Shailon. Sabe que você fala assim, puta, isso vai dar jogador. Vai dar. Bom jogador. Mas é isso aí. Bom começo, bacana. O Neil tava meio nervoso. Parecia que ele tava queimando a bola no pé dele. Ele tava querendo provar, né? Correr. O Rogério até tirou ele com 30 minutos de jogo, né? Ele entrou e já saiu com 30 Sim. minutos. Não sintonizou. O Schmidt parece que entregou pra Deus, né? Porque tava meio Você perdido. Achou? Eu achei. Ah, achei imagina, bateu bem até o pé. Eu achei que ele foi bem no jogo, hein? Mas nas primeiras participações dele, eu achei que ele tava meio desligado. Sei lá, eu achei... Aquele gol, ele perdeu um gol ali. Se o maluco tivesse andando, ele não ia nem pedir pra bater o pênalti. Não, tava ali, todo mundo tinha que bater. Sei, não tive essa visão, não. Mas tudo bem. E quem é o cara que está chegando, seu Bento? Jusilei. Deve vir por um aninho aí. Bom jogador. Tá se desvinculando lá no chinês. Ó, fiquei feliz, hein? Se for verdade realmente efetivar a contratação. É verdade. É? Então. Falta muito. É 99,9%. Ah. É, mas eu vou te falar, o Jusilei, eu não vejo o Jusilei jogar há 6 anos. Ele foi jogar na China, ele foi jogar na Rússia, ele foi jogar no Emirados Árabes. Agora, o Jusilei do Corinthians, pô, jogou bola. Você acha que, por exemplo, é um volante que o Rogério Ceni quer. O Rogério Ceni não quer volante brucutu. O Rogério Ceni quer volante que sabe jogar. É. Eu acho que o nível do São Paulo, baseado, lógico, no Jusilei que foi visto há muito tempo atrás, a nota dá uma melhorada. Você lembra que no meio de campo de São Paulo passa a ter o Jusilei, que tem o Cícero, que tem o Cueva. Dá um grauzinho a mais. E os jogadores vão ter que correr, hein? Porque o time que o Rogério desenhou, se mostrava ontem, era um time que corre muito. Então não vai ter jogador... Precisa ter gás, jogador... hein, pra corrida aqui. Precisa dar um gás danado. É, não vai ter jogador parado, não, velho. Acho que os pesadão lá não vai ter chance. Agora não. Eu acho... Gostou do Rogério Ceni ontem, mano? Eu gostei. Viu? Eu gostei do desenho. Presença, né? Viu, mano? Tem porte de técnico, eu né? Eu nunca falei ao contrário. Foi ele que chutou a papa. Eu acho que falou, mas peraí. Falou o contrário pra caramba. O Rogério chutou uma placa de publicidade lá, não chutou? Não, no segundo tempo. Quebrou o bagulho ou não? Não? Ele ficou nervoso. Não danificou o barato no lá? No primeiro ele tava light. No segundo ele deu umas corridinhas lá, ficou meio bravo, velho. Ah, é. Cara, vem jogo pegado mesmo. Tá, não, mas certo. São Paulo mudou pelo menos a postura do que tinha ano passado no Campeonato Brasileiro, né, Som? É assim, Eu assisti o jogo ontem lá também. Tem um time, né, mano? Uma das principais reclamações da torcida do São Paulo ano passado é que o time não tinha alma, né? Se ganhasse, perdesse ou empatasse, era tudo a mesma cara. Sabe, a cara do Murilo Benício Exatamente. Interpretando na novela. É verdade. Sabe? Se o cara for um magnata, ele tem aquela cara. Se ele for um xarope, ele tem aquela cara. O espírito, se ele for bandido, ele tem aquela cara. O espírito já foi mostrado, né? Lógico. Sim. A questões táticas depois vão ser aperfeiçoadas e só com andamento mesmo de jogos, né, Marcos? Claro. Bem observado por vocês, assim. É, tem cara de tipo, pô, vamos ganhar? né? Vamos tentar ganhar isso aqui, não vamos aceitar a coisa aí de qualquer maneira, mas é boa estreia. Deixar perguntar pro nosso personal stylist do estádio. Foi bem vestido em campo, Rogério? Você acha que, assim, ele fez a estreia? Você acha que esse perfil dele de se vestir para técnico tá bom? Ou você prefere aquela coisa mais Filipão, Murici, boné e agasalho, Benjamin? Ah, eu sou o personal stylist. Ah, você é um cara mais envolvido com a moda. A roupa é o que menos importa. Que ontem o Rogério mostrou pra Cláudio Mota, pra mim. Você desceu o pau aqui quando ele ia ser treinador. Falar besteira. Não, ele falava que ele temia pelo Rogério. Ele temia pelo Rogério. A torcida vai pegar no pé. Pô, mas esse é o problema que eu pedi pro Bar, as gravações, tem tudo ele falando. Mas também, agora, São Paulo precisa urgente. 3 terabytes de gravação, você tá louco? Tem. São Paulo precisa de um centroavante urgente. Precisa. Urgente. E ontem tá todo mundo com o pé torto ontem, né? Impressionante. Os caras perderam. Mas aí, sabe o que eu acho? Que ontem era o pé torto por causa do nervosismo. Eu também achei. O pessoal tava querendo provar. Mas pera lá, o Chaves não tem porquê. Tá nervoso, ele costuma se esmerar. Uma coisa é o Luiz Araújo. Tudo bem, entende, mas o Chaves não dá, né? O Chaves eu acho ruim, sempre achei. Não, ruim ele não é. Eu acho ruim. Mas perdeu o gol que não podia perder ontem. Eu acho grossão. Uma coisa boa é que o São Paulo fez pênalti, né? Faz tempo que o São Paulo não acerta os pênaltis, ontem acertou 8, né? Ah, não é que fez pênalti, acertou os pênaltis. E nós temos um goleiro que defende pênalti. É sensacional. O que o Rogério falou pro Denis aquela hora lá? Pro Denis não, pro Sidão. Pro Sidão? Vai lá Você quer a minha interpretação ou o que ele falou? Pode ser as duas coisas. Foge o que ele muito, falou, eu não tenho a menor ideia. É. A minha interpretação é... Eu deixei o Denis brincar 45 minutos, mas você é o meu goleiro. Você tá vendo? Você já catou dois pênaltis. Ou ele falou pro Sidão, falou, você não sabe onde você me enfiou. Falou, era pra ter perdido do River, se tomasse um gol aqui, tudo bem, tava tranquilo. Falou, agora eu vou pegar o Corinthians de novo e tô ferrado. Porque ele pensou, lógico que foi. Falou, agora tá tudo no teu nome, agora você se vira com os caras lá amanhã. Tá de brincadeira. Lógico que foi, tenho certeza que o Rogério falou isso. Tem certeza. Tenho certeza. Chupa aí, chupa. Achou que ia pegar lá o River, e agora o Vasco que pega o River, né? O Vasco. Agora eu vou te falar uma coisa, né? O time do River também é horroroso, hein, velho? Nossa. Viu o técnico? Os dois, né? Meu Deus, hein? Meu Deus, hein? Meu Deus. O cara ontem tava na temporada, só faltava com uma. É o que eu faço, esse time é argentino, né? Aí, Sombra. Tem camisa e tem uma história bonita, cara. Dois jogadores ali que eu vi, o tal do Alario e mais um outro, que eu não lembro. Alario? Alario centroavante. Então agora eu vou te falar, hein? É aquele do cabelinho vermelho lá do Pica Amarelo, né? Entrou um cara ali que ele conseguiu tomar o foguete. O foguete já entrou, meteu um chapéu no negro. Eu falei, meu Deus do céu, né? Não é que o foguete é bom, mas é que o outro é um mirim danado também, né? Os argentinos estão acabando, velho. Estádio 97, estamos aqui nas manchetes do programa, no oferecimento de HDI Seguros. É de bate pronto, consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. FIFA Mobile da Electronic Arts. Baixe agora mesmo na Play Store ou App Store e divirta-se. Continuando com as manchetes, Bento. Vamos lá. Falta de duas pessoas. Fala aí, ô Schnitzel, quem que é agora? Tô sentindo falta de duas pessoas, mas vamos a ela. Vamos ao Santos. É o RG evidente. Cuidando da família. Boa, evidente. Bom, hoje não veio o Cláudio Imparcial Azedão e nem o RG. Caramba, mas olha, hoje quem apresentou foi o Kleber, zagueiro. O Kleber foi, que é só. Não tem jeito, o cara é sósia do Akon, cantor, é igualzinho. É do Akon? É, e foi apresentado. Puta, é mesmo, hoje. Hein? É igual. Se não for ele, não duvido nada. É irmão dele. E ainda tá esperando para fechar com o Bruno Henrique ainda. Não, mas tem uma outra notícia que foi a notícia do dia. Qual? Que foi do sem Ganso? Querer, foi sem querer. A gente tava lá no programa na Fox e tem uma notícia, hoje saiu uma notícia. Não é minha, viu, Mota? Tá lá no jornal, publicadinho, não sou eu, tá? No jornal de Sevilha. Que o Sampaoli não quer mais Ganso. E que o Sevilha já colocou o Ganso à venda, que não querem mais o cara. Mas não querem emprestar, querem vender. Viu? Mas não sou eu, tá? Porque eu não vou falar que eu tô pegando no pé dele, que eu não gosto dele. Então é de lá. Aí, a gente tava lá no programa, rapaz, olha que loucura. E aí o Santos, o Fábio Sommer falou assim, olha, antes, né? O Santos tá procurando um meia. E o Dorival Júnior falou que as contratações não encerraram. Aí eu falei assim, pô, depois não, o Ganso, mas poderia ser o Ganso? Rapaz, na hora, o senhor Mani mandou um WhatsApp pro Dorival Júnior. Falando assim, o Santos está negociando o Ganso? E a resposta do Dorival foi, estamos tentando. Caraca, velho. Olha aí. Estamos tentando. Ele não falou, tá contratado. Ele falou, estamos tentando. O Dorival adora o Ganso. Olha que loucura. Vai custar quanto? Não sei. Tô só falando o seguinte, que foi dar informação, eu fui falar brincando. Brincando, eu falei, põe o Ganso. Aí, ligou aí. Você ia ficar bravo, Mota, se o Ganso fosse pro Santos e não voltasse pro São Paulo? Não. Não. Também ali também foi a casa dele, né? O que eu não entendo é o seguinte, eu quero ver como é a torcida vai tratar dele, né? Jogar tanto dinheiro. Agora, não é estranho. Lá, né? Agora, não é estranho. Gente, o Ganso foi pra Europa, não tem 6 meses. Não tem 6 meses. O Ganso, repito, pra mim ele é bom jogador, mas dentro do nosso panorama brasileiro, pra futebol europeu, não dá pro Ganso jogar. Ele tem jogar. Proposta, segundo a matéria, acho que de time turco, pequeno. Então, entre e jogar na Turquia, fora que o país hoje também não tá aquela maravilha, né? Pois é. Turquia hoje é um lugar que tá meio complicado. Então, fora que você vai jogar na Turquia, em time pequeno, e voltar pro futebol brasileiro. Não, o futebol brasileiro, os caras de 38, 39 anos estão nadando em braçada. Vai chover, né? Então. É. Imagina o meio campo do Santos. Imagina o meio campo do Santos. Ganso, Lucas Lima. Não, fora isso, tem o Vitor Bueno, tem o Thiago Maia, o Renato. Bom meio. Não, o time do Santos ele vai continuar. Mas pelo seu critério, Benjamin, ia prejudicar o meio de campo do Santos. Você acha ele meia boca? Não, mas vocês consideram o Ganso um nome de peso. Eu tô acho. Falando, você imagina, então, por isso que eu tô falando. Pro futebol brasileiro, eu acho. Então, por isso que eu tô falando, imagina o meio de campo com todos esses caras aí. De repente o Ganso gostaria de voltar por causa da Libertadores. Sobe, se o Ganso volta e joga o que jogou no São Paulo, ele jogou muita bola. Se o Ganso voltar e jogar o que ele jogou no Santos em 2010, pelo amor de Deus, em 5 partidas ele volta pra seleção. O problema do Ganso não é esse, o problema do Ganso é que joga... Tem continuidade. Joga 6 meses e sabe lá Deus quando vai jogar de novo. E ele ia gostar de voltar porque o Santos vai disputar Libertadores. Não, se ele vai gostar de voltar, não sei. Agora que o Dorival confirmou, falou, estamos tentando, o Dorival Gino falou. Olha, eu vou fazer uma enquetezinha, mas de pouca duração, tá? Não é de um dia. Pra vocês não reclamarem, tá? Então eu vou colocar aqui a duração de 0 hora, 1 horinha. 1 horinha e 15 minutos. Bate pronto. Pronto. 1 hora e 15 minutos pra gente aquele ver. Aquele dia você fez uma de 24 horas. É. A Aline, que trabalha aqui na rádio, nossa, ela te xingava. É mesmo? Nossa, o Sombra tá sem vida. Nexo mesmo. Que lembra, coisa, Aline? Mas pra que tanto? É. A Aline é rancorosa, negativa. Que mais do Santos, seu Ben? Chega. Olha aí, o Benjamin dizendo aí. Tem mais, par. Que o Santos tá negociando pra trazer o Ganso. O Santos. Não. A resposta do Dorival Júnior foi essa, a frase é, estamos tentando. Então está negociando. Agora, não sei se eles já foram falar com o cara, se eles estão armando internamente como fazer. E a outra é que o Santos já propôs aí a renovação do contrato do Renato. E vence em dezembro de 2017, o Santos já mandou uma proposta para renovar até dezembro de 2018. Ele tem quanto? 38. Jogou todos os jogos do Brasileirão no passado. Todos. E falou pra mim um negócio que eu também não lembrava. Ele falou que em 2002, tudo bem, ele tinha 23 anos, ele jogou todos os jogos do Santos no título do Brasileiro. E um detalhe, todos os jogos ele jogou 90 minutos. Ele não foi substituído em nenhum. Caramba, é difícil. Jogadores que não outro se machucam. Outro detalhe, o Renatinho não tem um cartão vermelho na carreira. É mesmo? Não foi porque ontem eu fui passando... O último jogador que eu lembro que não tinha cartão vermelho era o Valdir Pérez, que ganhava o troféu Belfort Duarte. Então, mas não existe mais o troféu. Não existe não, mais? Não. O Ralf também não tem vermelho, mas a carreira do Renato é bem mais longa. E eu perguntei pro Renato na entrevista, rapaz, eu falei assim, o Renato, qual é o segredo, né? Mas vamos falar tudo, mas um dos negócios que eu achei interessante, ele falou pra mim que não come um hambúrguer desde 2002. Quem? O Renato. É mesmo? O resto tem que ver lá, mas ele falou, ó, não como um hambúrguer há 15 anos. Eu não vejo qual é o problema de comer hambúrguer, gente. Não. Entre algumas coisas, mas ele falou que ele falou que se preocupa muito com a alimentação. É lógico, a gente não corre, não é atleta. Ó, que é isso? Mas a gente não é atleta, que se dane. Ora, bola. Era hambúrguer. Vamos falar aqui da BV Financeira? Vamos! Fala, narigudo. Você tá enroscado, hein? Olha só, amigão, não deixe pra depois o que você está querendo fazer agora, viu? A BV Financeira tem a solução de crédito que ajuda você a realizar. Você pode ter até 2 vezes a sua renda em crédito com até 24 parcelas fixas. Além dessas vantagens, você também pode usar o crédito como bem entender, sem precisar justificar ou comprovar a utilização. Agora, Se você possui um veículo quitado no seu nome e precisa de dinheiro na mão, presta atenção, hein? Você pode aproveitar o crédito pessoal com garantia, que oferece crédito de até 70% do valor do seu veículo em até 48 meses para pagar. Então já sabe, né? Use da forma que quiser, seja para reformar a casa, fazer um curso ou até uma viagem. Então grava aí, grava o número da BV no teu celular, 3003-7888, 3003-7888, ou acesse bvfinanceira.com.br. Mas olha só, antes de contratar qualquer modalidade de crédito, verifique se o valor das parcelas cabe no seu orçamento mensal e use o crédito de forma consciente. É isso aí, é BV! É isso aí, é BV Financeira, Estádio 97, aqui na Energia 97 FM, também no oferecimento de HDI Seguros. Agora eu quero falar com você que vai fazer ou renovar o seguro do seu automóvel. Seu carro é valioso, não é? Mas com certeza seu tempo é mais valioso ainda, até porque foi aproveitando seu tempo que você comprou o seu carro. Então, faça o seguro do seu veículo com a HDI. Em caso de batida, é só passar no HDI Bate Pronto, um centro de atendimento que libera em poucos minutos o conserto do seu automóvel. Por que perder dias esperando um vistoriador passar na oficina para liberar o conserto? Com a HDI, você tem seu carro de volta em menos tempo. HDI Seguros é de Bate Pronto, seu Bento! Meira! Quem? Parmeira. Você podia Parmeira. Ficar aí hoje para fazer o programa, né, seu Bento? Parmeira. É porco! Já é campeão? Eu podia atrapalhar a sua escapada aí de fim de tarde, você ficar fazendo o programa. O que, que você tá fazendo no final de tarde? Não, passagem. Você é, porque você sair aqui da rádio pra pegar essas desdentadas por aí, não. Da roça. Não, mas ele faz massagem agora, não. É evoluído. Eu vou ali, no, eu ia só terminar e mais volto aqui então. Ele tem massoterapeuta. Pode ficar assim, vamos aí. Como assim? O seu Bento tem. Seu Bento tem massoterapeuta particular? É. E ele manda buscar, só que o dele é de carro, né? De avião. É mesmo? É. É Vivi. É Vivi. Mas, ó, se vocês quiserem, o negócio é o seguinte. O... Chique, hein? É, amigo. Eu também tenho. É, ó, Henrique, o meu. A primeira vez amanhã do Parmeira é com o Eduardo Batista, hein? Vamos é lá. Amanhã, né? Amanhã, contra o Chapecoense, 4:30. Oh, e o Eduardo Batista deu uma aliviada na fala do Felipe Melo. É, ele não vai bater em ninguém, não, gente. Logo. Calma. Mas, ó, não vai espancar ninguém. Mas não. Na boa, a porcada ganhada da Chapecoense amanhã é sacanagem. Tem que entregar, mano? Ah, velho. Ou no máximo um empate, velho. Se não quiser perder, não perde, mas empata, velho. Empata, mano. Porque, porra, sacanagem com os caras, né, mano? Mas o. Primeira vez do Parmeira em 2017, teve a campo com o Fernando Praz, o Jean Antônio Carlos, já chegou e vai pro jogo, Thiago Martins e o Egídio. Zé Roberto tá com problema de estomacal, não o vai. O Rudy fica feliz, o Egídio vai. É. Tá preocupado. A meu pai com o Felipe Melo, o Tietê, o Rafael Veiga, Dudu, Roger Guedes e Alexandre. Esse aí deve ser o time. Ele gostou, que... seu bem? Ah, então, não, ainda o Michel Bastos não foi, não viajou. Você quer dar rádio, né? Alviverde Imponente, é. Imparcial FM, né? É, então, falta os caras ainda aí. Mas vamos esperar, né? É. Eu acho que, por exemplo, o Barrios é um que não dá pra contar com ele. Eu vou te falar um negócio. Até o meio do ano, são esses caras aí. Se não virar, o Palmeiras vai contratar. Pô, aí você desanima. Mano, desanima com isso, tá louco? Como assim? Desanimo. Desanima? Pô, falamos uma semana inteira de board, sei o quê. Se nem hoje ainda joga uma água dessa aí. Tá louco. Os caras também estão mal acostumados. Não, o cara quer o quê? Tá parecendo aquelas entojadas, velho, que ganha um presente e fala, não quero. Você trocaria guerra pelo Borja? Não é isso. Lógico, fácil. O problema é o seguinte, o Barros é um cara que não aguenta. Já, a gente já aqui, ó, eu falei, dois eu não vou anos. Citar o nome pra preservar, porque eu não sei. Ele... Agora vai ficar bom pra você lá, né, Benji? Olha aqui, hã? Vai ficar bom pra você lá. Não, agora. Não é ele, não. Eu perguntei pra hoje, porque hoje teve um boato que o Palmeiras estaria tentando atravessar o Flamengo pra contratar o Vargas. Eu liguei pra uma pessoa lá do Palmeiras e eu falei, e ele falou aqui, ó, vou te ler o WhatsApp dele pra mim, ó. Não é verdade. Foi oferecido. Há uns dias atrás, mas é muito caro. Vamos com Barrios, Alexandro e William. Pelo menos até o meio do ano. Se houver necessidade, ajustamos depois. Ei, tá bom. Então, não... E vai na minha, que a fonte aqui do WhatsApp boa. É boa. Bom, então é isso aí. Mas agora, só se essa pessoa me despistou, aí já não sei. Agora eu já vou prevendo dificuldades. Se tem alguma surpresa aí, não sei. Pelo menos pra fazer gol. Ah, mas num time arrumadinho, o Willian vai fazer gol, velho. O Vargas não é um centroavante. Não, por isso que eu tô dizendo. Ele pode fazer às vezes ali de quebra-galho, não, mas, assim, mas como ele, o Willian também. Essa pessoa falou pra mim que foi oferecido, mas o Palmeiras não quer. Até porque também não faria sentido o Palmeiras querer contratar o Vargas. Mas então, ele falou, não quer. É o que eu falei. Não. Muitas vezes aí, Sombra, nessa época, ainda mais os caras vendo que o Palmeiras tá com dinheiro, os caras gostam de querer dar uma inflada no mercado, pega e fala, opa, vamos inflacionar essa porra toda aqui. O Palmeiras quer. Solta na mídia, sabendo que o Flamengo tá negociando, etc e tal, começa meio que dar uma polemizada. Não, mas a pessoa falou que ele foi oferecido. Mas é o que eu tô falando, Benja. Numa dessa aí, o cara... Não é que vão cavar a notícia, mas os caras oferecem com esse propósito de inflacionar. Olha, porque o Palmeiras, ele contratou pra essa posição, Sombra, o Keno, ele contratou aí também o William Bigode, ele já tinha o Rafael Guedes, o Roger Guedes, ele já tinha o Dudu, jogador de... Tá certo? Ele tem o Keno. Velho, é complicado. Como você vai... um milhão de vezes o Dudu do que o Vargas. Não, mas é que tá, Benja. O Palmeiras, no mínimo, 4 jogadores para aquela função de lado de campo. O Palmeiras hoje ele não tem essa necessidade. Não, mas o ele foi oferecido. Não, foi oferecido, sim. Foi. Eu, se fosse o cara do Palmeiras que ouviu a oferta, eu tinha mandado esse cara pro PQP. Ia falar, maluco, você não acompanha a notícia? Você não tem internet aí no teu celular? Ah, não. Você não tá vendo que eu tenho 18 jogadores pra lado de campo? Preciso de um centroavante, não é um... Você não pode chutar os caras. Não, cara. Que parte você não entendeu? Qual a parte você não tá entendendo? Qual a parte você não tá entendendo? Mas você não pode chutar, você tem que escutar, cara. Escutar o Cato. Amanhã você precisa de um, mas... o cara tem, e aí você tratou ele mal, você não vai ter. Mas fala aí, Benji, tendo mano, dinheiro, vocês... o cara aceita. Dá pra confiar? No Barros, no Alexandre. Não confiar no... Assim, os caras, o Barros tem um histórico de lesão gigantesco. Ah, eu confiaria, cara. O Alexandre é o cara que faz gol. Eu gosto do William Bigode. O William, desde a época que o William Bigode jogou no Corinthians, que não era Bigode, era só o William. Aí é jogaria mais ou menos como jogava com o Gabriel Jesus. E o Barros faz gol, cara. O Barros tava num ano ruim no passado. Mas, pô, o cara ganha 1 milhão por mês, velho. Agora tem que jogar. Hã? Eu sei. Agora tem que jogar. É isso que espanta. Nossa, que absurdo. Agora, como que puderam fazer isso? Pagar 1 milhão por mês pro Barros, cara? Mas o Barros, mas fala, não, mas é a patrocinadora que paga. Podia estar pagando pro jogador melhor. Exato. Não, mas é outra pegada isso daí, Sombra. Porque você pega lá o Barros, cara. Ele não é um horror como jogador. Aqui no Palmeiras ele não deu certo. Mas tanto é que o Palmeiras contratou o cara a peso de ouro pela campanha que ele tinha feito. Foi no time paraguaio lá. Qual que foi o time dele? Ah, mas é ruim quando você fala que o jogador não é um horror. Você fala, não é um horror, mas também não fala que é bom. Mas é que tá, Sombra. Ele fala, peguei aquela mina, não é gata, mas Olímpia. Ela é gente boa. Olímpia, ela não é Olímpia. Feia, hein? Ela não é feia. É gente boa, simpática. Não, mas simpática. O Palmeiras arriscou, velho. É, no futebol você precisa arriscar. E quando você pega... Igual, por exemplo, estão falando agora do Berril. Estão falando do Guerra, estão falando do Borja. São apostas, Sombra. A gente não tá acompanhando esses casos. Ah, lógico que é. Não, não é aposta. Onde você viu o Guerra quebrar o pau em outros campeonatos? Não, mas tá se baseando na Libertadores que você viu ele fazer com o Atlético Nacional. Não, é uma aposta. Não é uma aposta. Ele não é um jogador que tem uma trajetória, pelo menos que eu não saiba. Mas nenhum jogador... Eu não lembro do Guerra em outro clube, a não ser agora no Atlético Nacional. Pera só um minuto. O Palmeiras foi lá e contratou o melhor jogador da última Copa Libertadores. Mas é que tá, Benja, que eu tô falando. A gente tá se baseando na Libertadores que ele fez. Mas da mesma forma que ele fez, aquele Gustavo Bol também fez uma bela Libertadores aquela oportunidade, ninguém trouxe, e agora o cara também definhou. Acontece, cara. Nós acabamos de falar que o Jusilei, que só pode estar contratando, a questão... é bom pra caramba do jogador que tinha 6 anos. A questão não é apostar. Acho que apostar tem que apostar. Lógico. Às vezes você tem que procurar minimizar a chance de erro e apostar. A questão é pagar 1 milhão numa aposta. Então, mas é porque o Palmeiras apostou demais. Porque eu não acredito que o Guerra esteja vindo para ganhar 1 milhão, por exemplo. Deve ser muito menos. Esses jogadores, quando atuam aí pelo esse mercado, quando o cara ganha 50 mil dólares nesses times... que o Lucas Barros estava no outro patamar já, né? Estava na Alemanha, jogou na Alemanha um tempão. Mas eu também acho absurdo. O cara ganha mais que o Pato ganhava. Eu também acho absurdo. 1 milhão hoje, o Palmeiras pagava 2 baita jogadores aí, se não 3. Mas acho que ali naquela época... 2 baita jogadores você comprava. Eu acho que naquela época ali foi o Palmeiras, o Nobre tava meio desesperado, né? Tava querendo que pode ser também tal, é. O Nobre foi atrás e tal. O desespero faz o preço. É. O cara tava desesperado, ó, vamos trazer um cara e tal, fez sucesso. Eu acho que ali foi o desespero. Caiu no conto desse cara. Hoje em dia alguém o Palmeiras pode escolher, velho. Não, é que ele teve um jogo contra o Palmeiras que ele arrebentou o Palmeiras aqui em São Paulo contra. Ficou com aquela imagem. Sim. Sabe aquela imagem? Nossa, o cara é bom. Sim, foi sempre regular, médio. É. Jogador você não pode contratar pelo que ele fez contra o seu time, né? Tem que contratar pelo pelo todo, né, cara? Tem que ter um acompanhamento, Geraldão, estatística. Né? É complicado. Geraldão, o quê? O único Geraldão fazia gol pra caramba. Perdia 200, mas fazia 300. É. E aí, Bento, continua com a gente. Desculpa, mas quem o Bata falou do Geraldão? Geraldão, lógico, ele era longe de ser o careca, mas ele fazia gol pra caramba, mas perdia. Mas pelo menos ele perdia. Os atacantes de hoje não perdem porque os caras nem jogam. Você vê o Nilmar. É. O Nilmar, eu gosto do Nilmar. Mas você fala, pô, o Nilmar perde gol pra caramba? Não, ele não joga. Não, mas o Lucas Baez perde gol? Não, ele não joga. Em cima disso que o Sombra falou, né, de não pegar um jogador que marcou muito no seu time, né, dessa desconfiança. Na volta, né? O Geraldão marcou um monte na gente. Mas ele não ganhava 1 milhão, né, coitado. Geraldão o quê? Quando jogava com o Corinthians, ele marcava gol também. Em que time? Não, o Geraldão era do Botafogo. Botafogo, jogava no Botafogo, é? Eu não lembro do Geraldão fazendo tanto gol assim no Corinthians. Mas eu não lembro dele fazendo Corinthians. Aí depois eles. Mas porque eu tinha 5 anos de idade. Eu juro que eu não lembro. Depois ele pegava o São Paulo. Eu lembro dos caras do Juventus fazendo gol no Corinthians. O Taliba, o Wilsinho, o Mário. Mas do Geraldão. Foi lá no jogo da Juve? Se classificou? Não dá, esse horário não dá. Você viu o que mudou o logo da Juve? Mudou, né? Os caras mudaram, né? O que é um absurdo, cara. Não pode mudar? Ah, você mexer no logo de um clube, velho, você tá de brincadeira. Você não tá trocando de cueca, você tá mexendo no logo do clube. Você é escroto demais, velho, você é louco. Porém, não tem porém. Se você for analisar na história, o emblema do Corinthians mudou várias vezes. Mas você não foge da característica do que era, cara. Você caracterizou ele. Você viu o que era o símbolo da Juve e o que virou agora? Cadê aquele Benjamin que é a favor de modernização pra cá e pra lá? Não. Cadê a hipocrisia? Não. Você fazer um uniforme número 3 diferente, eu sou favorável. Você mudar o símbolo do time, não. O símbolo, o cara que tatuaram. Hã? Vai ter que tatuar uma flor nesse e tatuar uma outra. Não, mas sabe lá do Manchester City, não teve essa confusão, mano? Você lembra disso? Os caras lá ficaram meio putos. Os caras queriam mudar o símbolo do Manchester City. E os caras mostram a tatuagem. E agora, o que eu faço com isso? Não, mas ô Motinha, não é que você falar, vou apagar o antigo. O cara que tem o símbolo antigo, beleza, ele não vai passar por cima a tatuagem, todo mundo vai detectar. Mas o novo não é uma evolução do antigo? Ah, mas Sombra, achei bonito. Mano, zoado o bagulho. Também não gostei, não. Você não tá trocando de cueca, velho, é o escudo de um clube. Bom, vamos lá às manchetes do... Corinthians. Ah, Coringão, o único time 100% no ano. 100% no ano é o Coringão, filhão. O Corinthians pode em uma semana ganhar 2 títulos. E aí eu quero ver essa mídia do cacete aí. São Paulo também, eu falei. São Paulo tá 100%. Aonde, ô Comédia, você não perdeu na Copinha? Não foi eliminado da Copinha? Ué, peraí, é São Paulo, filhão. Não conta o teu fiosco. Perdeu, então, filhão. Tá, o Corinthians não perdeu a Copinha, o Corinthians não perdeu o partido das Minas. Então São Paulo ano passado foi mais do que campeão. Por quê? Porque se conta essas vitórias de Copinha, então vale título da Copinha pra dizer que o time é campeão? Depende. São Paulo teve 12. Peraí, depende. São Paulo teve 12. Então, o Corinthians passado, 12. São Paulo ganhou a Libertadores. O Corinthians, ano passado, ele perdeu a Copinha na final, mas chegou longe e fazendo uma bela campanha. Agora, esse ano, quer queira, quer não, vocês da mídia antes gostam de ficar, porque o Corinthians isso e aquilo, o Corinthians tá 100% no ano. Dando tapa na cara de mão aberta em todo mundo na Copa São Paulo. Isso. E agora na Copa também. Tá mas não adianta. Não importa. Ganhar a Copinha aí, não adianta. Meu Deus. Nada vira ali, não adianta. Veremos, cara. Pra falar que é trimundial. Inclusive, pegaremos um dos maiores fregueses na final da Florida Cup. Freguês o quê? Inclusive, rapaz? O Rogério já foi pro Sidão lá, falou, porra, você botou aqui, hein, rapaz, apontando pro Sidão. O Sidão vai ser agora o maior pesadelo de vocês. Vai ser a grande Sidão. Parede tricolor ali. Coitado, Sidão. Mito. O bagulho é o seguinte, o Rogério olhou pro Sidão, Bento, e falou o seguinte, falou, maluco, você não sabe o que você arrumou pra mim. A primeira final e a primeira derrota. Vamos pegar o Corinthians. Aí os dois choraram, se abraçaram. Eu quero ver depois o choque de realidade que vocês vão ter. Vamos ver. O bagulho é o seguinte. Choque de realidade que vocês vão ter. Bento, o Corinthians de 2 títulos aí disputados em janeiro pode ganhar os 2, mano. Vamos que vamos. Ontem ganhamos do Flamengo na Copinha. Ganhou do Flamengo na Copinha. E agora vamos ganhar do Juventinho da Moca. É nóis, Juventus. Exatamente. E continua, né? Coitado do Juventus. A diretoria ainda fala que continuam as negociações com o Drogba, embora tá bem fria. Tá bem aquela coisa, aquele leite meio bem gelado de manhã. E o Jadson, contraproposta, os números salgados aí, né, na primeira vez. Vamos fazer uma contraproposta, tá em negociação. Não amo o Corinthians, velho. O Corinthians não fez contraproposta. Hoje o presidente do Corinthians deu entrevista pra Gina Fox. Ele falou o seguinte, que tem a proposta do Corinthians lá e que não é mais 1 real do que tem. Que falou que ele, o Roberto mas será que chega perto que disso? Que não vai fazer loucura pra contratar o Jadson. Que a pedida do Jadson não dá nem pra começar a conversa. Ele fez a proposta e é aquilo. Ué, o Jadson não ama o Corinthians? O Mano tava falando aqui que ele tem um carinho especial. Não, mas ô Motinha, não fui eu quem falei. Basta você ver o Jadson durante toda a trajetória dele na China. Ele tá lá no logo do Twitter dele, ele com a camisa do Corinthians. O Jadson, quando ele retornou ao Brasil, ele pediu pro empresário dele que o primeiro clube que ele gostaria de conversar era o Corinthians. Ah, sim. Então cabe a ele, agora, abrir mão aí de boa parte do que ele quer receber pra provar esse amor todo. Ah, o Robinho também era Santos pra lá, Santos pra cá, tá no Galo. Ah, velho, mas... O Santos devia dinheiro pra ele ainda. É... O Santos devia 3 milhões pau. De reais pra ele. Ah, mas essas migalhas que o Corinthians oferece pro Jadson é mais ou menos como se devesse. É... Migalhas. São fiofó. São migalhas. Migalha é o seu fiofó. O Corinthians oferece pro Jadson aí 400 pau. Pô, o cara abriu mão lá pra gente passar informação. O Corinthians oferece pro Jadson aí 400 pau por mês e o Jadson tá pedindo 600. É, o Jadson tá pedindo 10 milhões de luvas, aí eu já duvido que qualquer outro clube brasileiro pagaria esse valor, e o Corinthians oferece bem menos que isso. É, então, numa composição salarial, o Corinthians ele poderia talvez atingir os 500 pau que paga pro Jô e talvez oferecer esses 3 anos de contrato que o Jadson pede. Quanto o Jô ganha? O Jô tá ganhando entre luvas e salários 500 pau. Pô, você tá de brincadeira, então o Jadson tem que pedir 800, né? Não, 600. Mas, tá de um erro, Sombra, um erro não justifica o outro. Jadson, acorda, eu também achei absurda a proposta que foi feita pro Jô, mas ele já tá lá e tá recebendo isso, assim como o Christian também. O Christian, outro dia ele desmentiu que ele ganha 500 pau, mas deve ser muito próximo disso, que não seja 500, mas que seja 450, 410, enfim. Absurdo, hein? É um dinheirão gigante também pra um jogador que pouco tem sido utilizado. Mas enfim. É, com relação ao Jadson, eu também gostaria do retorno do cara, Sombra, mas eu penso da seguinte forma: o clube ele não pode ser refém de jogador, ainda mais jogador que, ah, é porque eu me identifiquei com o Corinthians, ah, é porque eu tava na China e não mudei a foto do meu perfil do Facebook, do Twitter, ah, porque eu sinto saudades do Corinthians. Então tudo bem, é a hora dele retribuir talvez a esse carinho todo, já que ele se sentiu à vontade jogando no Corinthians, ele gostou da torcida, da diretoria do clube. É hora de retribuir, pegar e falar, beleza. Porque uma coisa, Sombra, o cara pegar e falar, eu quero 600 e vou jogar por 20 mil. Aí você tá abrindo de mão de boa parte. Agora outra coisa, o cara permanecer na China durante um bom período e, sabe, ganhar numa rescisão contratual metade do que ele teria pra receber ainda até o final do ano. Ele vai receber na China 9 milhões agora de rescisão. Eu não acredito nessas coisas de jogador. Ah, tem muito carinho por aí, quero jogar aí. Né? Eu não acredito. Eu não acredito nessas horas. Pra mim, na hora H, o que vale é a grana. Não depende, acredito, Sombra. Eu acredito nas pessoas. Porque o Tite, ele recebeu uma proposta, volto a falar aqui, do Inter, que era o dobro do que o Corinthians ofereceu, e ele fechou com o Corinthians. Eu acredito nas pessoas, Benjamin. Né, mas as raras exceções não me permitem acreditar que isso possa ser uma regra. Desculpa, é porque você não bota a fé no ser humano. Claro que não. Dependendo claro que não. Do ser humano, só você ligar a TV, ouvir o rádio, você vai ver que não dá pra confiar no ser humano. Me dá esse celular aí que você tem, quando fala-se de Corinthians, eu boto fé. Ei, mano, você tá de brincadeira. Ô, mano, e é por isso mesmo, inclusive. Eu gosto muito de você. Então me dá esse celular pra mim. Pô. Obrigado. À vontade. Valeu. Passa a senha aqui, vou passar pro meu nome. Eu duvido. Pode pegar. Eu divido meus bens. Você vai dar em troca pra ele? Nada, é por amor. Eu divido meus bens, cara. É, eu não me prendo a bens materiais. Falou, MST do estádio. Eu não me prendo a bens materiais, não, Paquito. É brincadeira. Mas se eu puder colaborar. Ô, Benja, me ajuda aí, Benja. Pega pra você. Tem problema nenhum, velho. Brincadeira, né, Bento? Eu só me empresta porque daqui a pouco eu vou ter que jogar meu FIFA mobile, cara. É lamentável, meu. Olha, com relação ao Jadson 2018. Com relação ao Jadson e o Drogba, o presidente do Corinthians ele disse que não estão descartados ainda. Ele não deu um prazo limite para encerrar a negociação com ambos, mas ele falou que espera que isso seja resolvido o mais breve possível, assim como o lance do William Potker também. É que o William Potker já é uma contratação depois do término do Campeonato Paulista, né? Daí vai rolar, né? Aí já tá engatilhado. Não, já tá certo. Então, mas é só após o término do Campeonato Paulista. Mas com relação ao Jadson e o Drogba, ainda existe a expectativa. Cala a boca, Fred. Não pode jogar no. Olha, mande sua mensagem no nosso. Lugar quente. Manda a sua mensagem para participar do programa, mensagem de áudio, no nosso WhatsApp, 94-353-0150. 94-353-0150. Divirta-se, mande sua mensagem para nós aqui no Estádio 97. Agora o Mano vai falar do Buscapé. Arrasa preço Buscapé. Vamos lá. Quer uma dica incrível para economizar nesse começo de ano, amigão? É o Arrasa Preço Buscapé. Sabe aquele site que reúne ofertas das melhores lojas? Esse mesmo. O Buscapé fez uma seleção de ofertas arrasadoras para você aproveitar em janeiro, amigão. É, Motinha, acesse Boa. Agora mesmo. Buscapé.com.br, dá um busca e aproveite descontos de até 40% em todos os produtos, cara. Olha que legal, hein? Tem smartphones, eletrônicos, artigos de moda, tudo pelo menor preço. Mas aproveite que é só até dia 31 de janeiro, tá legal? Dá um busca no Buscapé, baixe grátis o aplicativo e economize, Motinha. Dá um busca no Buscapé. Estádio 97 também tem oferecimento do Extra. No Extra você enche o carrinho com muita economia. Nissan, faça um test drive, porque quem testa, compra Nissan. E lembrando, hein, olha, a gente já tem marcado aí o resort do Estádio 97, dias 9, 10 e 11 de junho de 2017. Vai ser legal demais. Você já foi, né, Bento? Foi, sensacional. No último você tava lá, né? Tava lá, recomendo. Você vai levar sua massa? Você vai levar uma massoterapeuta? Sim. No próximo resort? Ficar três dias lá. Que você dá B.O. aí, mano. Tá relaxando. É, então, ele leva. É? Vocês querem um pêssego? Eu divido o que eu tenho. Ah, de novo. Não, só isso você quer dividir. Não, obrigado, cara. Adoro o pêssego. É bom. Quer bom. Quer bem. Mano, tá dividido aí. Quer? Que é dele? Quer? Pode comer aí de boa. Mas o Bento quer aquela parte do pêssego que tem uma protuberância. Manda pau, hein? Tá de olho em você. Mas o recado é pra você que gosta de protuberâncias ou não, hein? Estaremos com o resort do Estádio 97 mais uma vez, dias 9, 10 e 11 de junho de 2017. Estaremos juntos comemorando 18 anos de Estádio 97. Olha que legal, toda a turma do Estádio 97 reunida, fazendo o programa no primeira noite, numa sexta-feira à noite. Né? Hã? Cura isso, né? É bravo, né? Gente, é 18 anos, cara. Né? É. Pô, falando sério, outro dia, acho que foi semana passada, velho. Eu tava pensando. Pô, mas eu pensei tanto. Eu tava junto com os leões lá, você pensou. Juro, teve um dia que eu pensei tanto. Eu falei, meu Deus, velho. 18 anos. 18. Não, falando sério, vocês não param, às vezes nunca pra dar uma pensada. Sim, há muito tempo. Para aí. Rapaz, são 18 anos, velho. Pô, você pensar o tempo. Você imaginou um dia que o programa ia fazer 18 anos, cara? Não. Cara, quanta coisa aconteceu. O mano não acreditava que ia ter mais que 30 anos de idade. Não, quem dizia isso era o IBGE. Não, você. Você falava então, que não ia sobreviver. Mas embasado mas é na. Fantástico. Peraí, estatística, cara, lá tem do. Tem cara que ouve a gente. É o censo que determina quanto você vai. Tem ver. Gente que ouve a. Mas só IBGE. Tem gente que ouve a gente. O censo é feito pelo IBGE, mano. Então. Mas é o censo que determina quanto. O censo não determina tem. Nada, ele só afere o que acontece. Então. Rapaz, o programa tem gente que ouve a gente, tem gente que nos ouve. É. Eu não tinha nascido quando o programa começou. Às vezes o cara fez faculdade. É que tem uma garotada imensa aí, quer dizer, 15, 16, 17 anos, 18. Mesmo aquele que tem 20, 21, com 3 anos de idade, não sabe o que que era. Né? Não tinha noção. A gente acompanha até hoje. É muito forte isso, cara. É pai, filho, neto. É um momento de reflexão, cara. Nossa, tá deprê. Não, não é deprê. Então foi que eu deprê, não, muito pelo contrário. É orgulho, né? O sentimento é totalmente diferente do deprê. Olha, eu vou até fazer uma brincadeira agora. É. Ligar lá no resort do Estádio 97, na Lotus Travel, no 2896-4665. 2896-4665. Aê, acertou! Quem ligar lá hoje e fechar o resort hoje lá, mas souber o nome do porquinho que fazia o palmeirense do Estádio 97, que souber o nome do porquinho antes do Domênico. Antes era só o porquinho, depois veio o Domênico, o Domênico guardou o porquinho no chiqueiro. Ruim. Tinha um porquinho que representava o Palmeiras no estádio. Verdade. O primeiro representante do Palmeiras foi este porquinho aqui, ó. É este. Antes do Domênico Gato era esse porquinho aqui. Aí o cara vai ligar lá, falar o nome. Falando o nome, fechando. Vai ganhar 5% de desconto. 5% de desconto pra fechar o resort. Boa. Resort que você pode parcelar ainda em 6 vezes. 6 vezes, sem juros. No cheque ou nos cartões Visa e Mastercard. Até as 20 horas, né? Até as 20 horas. Então ligue agora. 2896-4665. Aliás, eu vou fazer sempre, nas próximas vezes, também vou fazer quiz aqui. Dos 18 anos de estádio. É legal, pra, né? Pra fazer essa brincadeira aqui, legal pra caramba. Então, 28964665, tá bom? Qual o nome artístico do cara que faz o domínio? Qual o nome verdadeiro? Não, calma, isso é outro dia, Mota. Não vai antecipando as coisas, tá bom? Então liga lá, Resort do Estádio, 9, 10 e 11 de junho no Bourbon Spa Resort em Atibaia. Vai ser legal demais, hein? Todos nós, e também teremos a companhia do nosso amigo Ale Oliveira. Ale Oliveira. Nova contratação do estádio que estreia agora, segunda-feira com a gente, às 5h30 da tarde aqui no Estádio 97. Vamos aos ouvintes, Ben? Bora. Vamos lá. Então vamos lá. 3, 2, 8, 4... O Ale agora vai fazer os próximos 18 anos, né? É, vai acompanhar os... Se o fígado deixar, né? Velho, o Ale... No... Os próximos falar... 18, né? Ó, seguir o Ale nas redes sociais é um barato, né? Esse cara é muito louco. Doidinho. Eu vi a foto dele de sunga. Ele faz o teu gênero, né, mano? Pegar. Nossa, hein, que filme de terror, cara. Vou pegar, velho. Vai pegar, mano? Porra, mano, tudo que o Mota gosta é um filme de terror. Ah, mas é verdade. Vocês não experimentaram, como é que você sabe? Verdade. É? Não, você tá brincadeira. Eu não preciso comer cocô pra saber que é ruim. O Mota falou agora, falou fora do app, pô, 13 anos que eu tô na rádio, falei, que desgraça. esse é o lado ruim do negócio. É, eu te aturo. Não, mas a gente vai fazer uns quiz legais aqui, vamos fazer uns negocinhos bacanas. Muita coisa legal esse ano, é que o ano tá só começando. Toca as Drubal! Vamos lá. Esse foi bom, hein? Esse foi bom. O cara tava empolgado, hein? São os Tarzans do Estádio 97. Vamos ver quem tá no ar aqui. Alô? Boa tarde, amigão. Boa tarde, quem fala? É o Diego, mano. Diego do quê? Diego Everton, mano. Do que mais? Diego Everton Martins da Silva, cara. Diego Boa. Everton Martins da Silva. E 3 vezes sem juros. É, e quantos anos, ô Diego? 29. 29, mano. Cadê o RG Cover, mano? A RG Cover sumiu também. 29? É. 29? Eu Diego pra você. Santa Isabel é muito legal. Eu Diego pra você. Santa Isabel. É isso? Santa Isabel. Não, não fala assim. Coitado RG. Ai, e quantos Deus. Anos, ô Diego? 29, ô mano. Ah, perdão, o bairro falou. Tô ficando doido, tô absorvendo calma, mano, a loucura do Domênico. Não, cara. Não é esse pêssego que eu. Qual o seu bairro, amigo? Meu bairro é... Vamos ver se o beijinho acerta aí. Sim, eu? Jardim Prainha. Jardim Prainha. Traíra. Traíra ou é Prainha? Não, não é Jardim Prainha. Jardim Prainha. Ó, eu vou dizer um negócio. O Jardim Prainha... É a primeira vez no Estádio 97, nesses 18 anos, que liga alguém do Jardim Prainha. Tem uma prainha lá no Rio que é legal pra caramba. A prainha do Rio é legal, velho. Aqui em São Paulo, a prainha é aqui na Joaquim de Lima. Tem um desse aí que é perto lá da Avenida Indianópolis, aquela região. Alô? Amigão? E aí, Beija? Onde fica, Beija? Ele já falou. Acabei de falar, tem um aí perto da Indianópolis. Beija, e tem no... aí, Beija. E tem no... Não, peraí, tem dois. Tem na Indianópolis e tem no Grajaú. Alô? Eu falei que tem dois. Tá, tem um na vida, perto da Avenida Indianópolis, tem outro no Grajaú. Alô? E ele não tá escutando. Ih, mano, o bagulho moeu, hein? Ih, Diego, entrou água. Não, moeu não, mano. Moeu não, mano. Eu tô aqui, velho. Então, eu falei tá que tem um na Indianópolis e um no Grajaú. Repita. Ah, pega o cotovelo. Ih, peguei. Pegou o cotovelo. Pega aqui, aí, ó. Beija. Tá pegando aqui. E não é no Grajaú? Pegou o cotovelo, Beijo? Pegou. Acelerando o Rodanel? Hã? Onde é, então? Levou uma multa. Pô, e tem a prainha no Rio de Janeiro, que é um lugar maravilhoso, mas não deve ser. E tem a prainha da Joaquim Eugênio de Lima ali. Também. É aqui no Grajaú. Tá? Ah, acertou, velho. Ainda pode falar, meu. Você é surdo? Não vai. Porque é a segunda vez que eu ligo aí, rapaz. Eu acabei de falar, tem dois. Um é em Indianópolis, outro no Grajaú. Peraí, é a segunda vez que você liga, mas hoje é o dia que só as pessoas que ligaram 3 vezes podem participar. Não. Ô, Sombra, não faz isso não, cara. Tricolor, esse programa aí. Ah, então eu abri uma exceção aí. E você é tricolor. Ô, Diego, você trabalha com o quê, meu? Eu trabalho numa distribuidora de bebidas, cara. Eu amava como amava os distribuidores de bebidas. E você, de vez em quando, joga uma garrafa no chão pra falar que quebrou e ela de fato não quebrou e você leva pra casa ou não? Não, nem dá isso aí não, mano. Não dá mesmo? Você põe o lixo pra fora e põe umas garrafas cheias no lixo? Eu tomo conta do estoque. Não. Então aí, mano, o cara tava com estoque, mano. Mano, ele pega, ele estoura o selinho, aí coloca um chá, pega, passa a bebida pra outra garrafinha escondida e coloca a chá dentro da bebida. Você sabe um golpe. Você, Mota, você tem a mente de uma pessoa ruim. Mas aí, minha empregada fazia isso. Sua empregada fazia isso? Fazia. O que ela punha na tua bebida? Chá. Chá? Não, é mentira, moço. Juro. Mentira. Aquela empregada até o dia ficou que eu 20 ach... anos com você? Sim, até o dia que eu achei ela... te enganou 20 anos. Foi. Até o dia que eu encontrei ela caída. Aí você achava que quem põe o chá lá dentro? Até o dia que eu encontrei ela caída. Sério? Dormindo. E aí? Sofá. Cê... Pensei, aí você... Não, ô! Oh! Tá louco? Que você gosta de se aproveitar das pessoas não, que dormem. Não. Eu só prefiro acordar. Lembra aquela vez que você tomou um banho que deram um banho nesse que você disse, né? A gente não acreditou muito. É, tomei, velho. Eu não acreditei, mas minha conta puta, acreditou. Mota, como você é promíscuo, não, meu. Como ele é mentiroso. Não, faz um ano... Mas você é promíscuo, não é? Mas você é promíscuo, não é? Não. Mas você finalizou o cara? Mas fora do ar você já falou que você era promíscuo. Não, eu sou do não? bem. Finalizou o cara, pelo menos? Não, tá louco? Não, Bono, esse não foi nada disso. Não, o cara finalizou ele. É, você tá louco? Mas foi um cara e uma mina. Então, mas não deitou não, antes? Não, eu ia atrasar com os dois, com a mina e com o cara. Antes, com ele? Não. Não, mas na não, hora... Esteve. É, mas na hora que te atraiu foi a menina. Lá não. Foi, nossa, eu gamei. Adoro. Eu não sei, esse moto é uma farsa gigante, cara. Ô, Diego, você gostou ontem da estreia do nosso mito no banco? Ah, Cabral, Guardiola muito, muito bom, cara, muito bom. Eu tenho certeza, cara, que o time vai ficar mais de 5, cara. E no mínimo a gente vai ter raça aí. Entendeu? Queria o restante, que... o futebol é... acho que, diferente dos tempos passados, hoje... Primordial é raça e força de vontade, né, cara? O Narigudo disse que o Jusilei, lembra do Jusilei? Lembro, né? Bom jogador. Tá 99,9% no São Paulo. Ele deve oficializar até segunda-feira. É. Ele jogou, ele teve uma passagem pelo Atlético, não teve? Uma impressão minha, Atlético Mineiro. Não. É uma impressão sua. Impressão minha? É, eu não lembro dele no Galo, não. Lembro no Corinthians. Se eu não me engano, há alguns anos ele acabou jogando lá no Atlético lá. Não, não foi não, mano. Ele saiu daqui e foi pro Anzi, mano. Ele veio do Corinthians de Alagoas. Só vai ver, eu tava assistindo o jogo com o Casão, meu. Aí eu confundi. Pode ser, hein, filhão. Muito louco, meu. É, tava muito louco, mano. E de quem que você gostou mais ontem jogando? Cara, o Wellington Ney e o Sidão, velho. É, o Ney jogou muito. E o Sidão teve que provar mais, né? Olha, tudo bem, faz as brincadeiras, que o Sidão catou pênalti, ele catou duas bolas recuadas também, vai. Pelo amor de Deus. Não, mas o Denis fez uma boa defesa, hein? Mas é fez que uma primeira feira, hein? Eu faço as brincadeiras, tal, salvo, mas... Foi salvo, hein? Mas foi salvo o Denis ontem, ele fez uma cagadinha. Só a presença do Sidão no jogo já muda, né, cara? Porque com o Denis não dá, velho. Vocês não estão achando muito cedo esse endeusamento precoce? Bom, se é cedo, é precoce. É, esse endeusamento do Sidão, não? É porque o torcedor de São Paulo não gosta do Denis. O do Sidão, Sidão, Sombra, pode até ser cedo, mas o do Denis, cara, já tá muito velho. O que acontece é o seguinte, se o Denis... Não tem como. O Denis não pode errar. Se o Denis errar hoje, é potencializado ao máximo. Se o Sidão faz uma defesa incrível, é potencializado ao máximo. Lógico, é que eu falei hoje. O torcedor de São Paulo não quer o Denis, cara. Já cansou, entendeu? É o que eu tava falando no começo do programa. O Denis tá com uma pressão gigante na cabeça dele. Ele não pode errar um milímetro, velho. Vão cair matando em cima dele. É aquele jogador que não passa confiança pro torcedor. Não tem jeito. Acabou. Eu acho que não... Na minha opinião, eu acho que o Denis... Isso aí não é até injustiça com o garoto aí, com o Denis, ou Motinha? Porque ele não é mau goleiro. Não, porque até ele fez algumas boas partidas ano passado e salvou o São Paulo até algumas vezes, você quer saber. Mas eu acho que ele se queimou muito, entendeu? Mas o problema, e tem a pressão... Hã? O problema dele é que ele salva um jogo, cara, e atrapalha cinco. Mas aí vocês estão pegando no pé do Denis, coitado. Eu acho que ele, assim, ele não tem uma constância. Às vezes ele dá umas falhadas aí que não são legais. Ele falhou... Você sabe um campeonato que a gente foi eliminado, e não tenho dúvida, foi por causa do Denis? É, qual? Copa do Brasil pelo Juventude. O Juventude veio aqui no Morumbi, o primeiro gol que o Juventude fez foi uma falha clamorosa do... Uma falha clamorosa do Denis. Verdade, Sombra. Né? Foi uma falha horrível do Denis. E é o tipo do jogo que Copa do Brasil, você nunca tem que tomar gol. Mas em Copa do Brasil, você toma gol em casa, é o fim da picada. É o fim da picada. E o São Paulo tomou aquele primeiro gol aqui contra o Juventude, ferrou. Ferrou tudo. E na Libertadores ele quase ferrou o São Paulo, né? No primeiro jogo contra o Juventude. Na Libertadores também. Outro aí a gente horrível. Teve um clássico também contra... Quem foi? Contra o Santos. Logo, primeira bola chutada no gol, falha. Fez algumas defesas muito boas, fez. Fez sim. Mas em contrapartida, chegou até a fazer alguns milagres, fez. Mas quando você quer se estabelecer como goleiro de um grande time, você tem que fazer os milagres e não tomar e não ter falhas. Goleiro tem que fazer. Ou se você tiver falhas, também. É uma para cada 10 milagres. Ele não, é um milagre e uma falha. E não dá para você se sustentar com um goleiro dessa maneira. O goleiro só se destaca nessas horas. Você viu que o Ganso, o Sevilla quer se livrar dele. Embora eu tenha lido também que quer se livrar, mas quer vender, não quer emprestar. Você gostaria, por um acaso, de ter o Ganso de volta no Tricolor? Ô Sombra, eu vou te falar a verdade, cara. Eu já fui a alguns jogos no Morumbi e vi o Ganso jogar. Ele tem um toque de bola, uma visão de jogo diferenciada. Mas pro futebol atual, cara, ele é meio que lento, velho. Eu não sei se ele ia se adaptar nesse ritmo de jogo do Rogério, ainda mais que o Rogério agora é meio que um discípulo lá de São Paulo. Ele admira muito a metodologia de trabalho do cara lá e ele vai tentar implantar isso no São Paulo. Eu não sei se o Ganso daria certo aqui, já que ele não tá dando certo lá, viu? Eu vou ser sincero pra você, eu não sei, mas isso não é informação, é suspeita, é achômetro total. De que se perguntasse pro Rogério se ele queria o Ganso de volta, talvez ele dissesse não. Também há. Sabe por quê? Não, justamente por essa questão. Pelo esquema do Rogério. Essa questão do jogo, de você ter que ter os caras correndo muito. Correndo muito. Não sei, pode ser apenas. Gente, não é informação. É palpite. Ontem eu vi o Cueva. Não sei se você assistiu o jogo, Breno. O Cueva é um jogador de frente, né, cara? De meio ataque. Ele veio buscar roubar uma bola na zaga, na defesa. Dentro da área, ele veio lá tomar uma bola. Isso é fruto do... Você não tem como ver o Ganso vindo na área de defesa vir roubar uma bola. Não vejo isso. Eu tô vendo o Rogério montar um time com o moleque rápido. É, exatamente. Bom contra-ataque. Muita velocidade. Eu acho que São Paulo deveria investir mais em um atacante goleador do que no Ganso. Concordo. Concordo, viu, Beja? Mais um 9, a essa altura, mais um 9 que o 10. Esse falta. Ah, mas eu acho que o Ganso é excelente. São Paulo não conseguiu. Não, mano, não é isso. Mas aqui, assim, entre o 9 e o 10, eu acho que faz mais falta hoje o 9. Não, até acho também, mas o Ganso ia acrescentar muito. Imagina o Ganso com o Cueva no meio-campo ali. Também penso assim também, mas eu não sei se o próprio Rogério tem a mesma linha de pensamento. Fala, Diego! Não tem nenhuma expectativa de nenhum atacante aí, cara, no mercado pra chegar e somar, não, cara? Olha, é tanto difícil esse tipo de centroavante que você vê o próprio Corinthians tentando pegar o Drogba! O Drogba! Ah, mas o São Paulo pra contratar um atacante, o São Paulo não vai fazer loucura, não. Não tem dinheiro. O São Paulo agora reduziu 6 milhões no ano da folha salarial. São Paulo não vai entrar aí pra pagar 700 pau pra atacante, 600 pau. Por isso que às vezes eu acho que o Nilmar, cara, o Nilmar tem que reduzir muito o que ele ganha. E o Nilmar sempre na hora H nunca reduz. Mas o Leco deu uma entrevista dando conta de que o Nilmar pretende continuar no exterior. Então. Porque esses jogadores, eles também falam que querem voltar, Sombra. Aí na hora do vamos ver lá, o maluco... Quer naquelas, né? Desencana. Ih, cara, a ligação do Jardim Praia. Ah, rapaz. Quer naquelas, né, mano? Não, mas eu também acho, Sombra. Você pega esses jogadores, aí muitas vezes eles fazem aquele discursinho pra torcida, forçando às vezes o clube a criar uma situação aí na qual não possa nem depois pagar. E aí depois o cara não tem o que fazer, velho. Na hora dele mostrar que ele realmente quer voltar, ele não volta. Aí ele fala, eu quero voltar, mas eu quero ganhar o salário que eu ganho na China. Eu quero voltar, mas eu quero ter o salário que eu tinha, sei lá, jogando na Europa. Aí é osso, né, filhão? Vai fazer o quê? Aí é bravo, né, mano? Aí é treta, aí não... Aí é treta. Aí não rola, não. Tá certo. Esse é o Estádio 97 aqui na Energia 97 FM. Oferecimento do Extra. No Extra você enche o carrinho com muita economia. Também oferecimento de Bozano, jeito de garoto. Cuidado de homem. Nissan, faça um test drive, porque quem testa compra a Nissan. Bota um som aí, ô Broca. I want respect. Fala comigo. Mas você fez cara de limão pro George Michael. Louco pra criticar. Olha, nada contra, não desejo, lógico, a pessoa é uma coisa. Mas desejo mal do cara. Não, de jeito nenhum, mas o George Michael musicalmente é uma coisa tenebrosa. Se jura por Deus? Nossa. Por que ele vendeu 100 milhões de cópias? Não, mano, não é questão disso, ele pode ter vendido um bi. Eu acho uma coisa pavorosa o George Michael. Chato pra cacete. Jura, cara? Juro. George Michael é fantástico. Puta do mundo. Eu acho horroroso. Que pena, os caras estão tudo morrendo. Musicalmente eu acho horroroso. Os bons dos anos 80 estão tudo morto. Estão morrendo tudo. Olha que cena bizarra. O que falta agora? O Domênico? O Domênico não, o Domênico é imortal, cara. Hã? O Domênico é imortal. Ah, falavam assim? Isso. Aí o Michael Jackson, ah, imortal. E o Whitney Houston, ah, imortal. O Michael está vivo ainda. Ainda mais o Domênico com essa vida louca que ele leva. É mesmo, né? O Domênico é doideiro. Só Deus sabe como ele sobe numa cabine. Será que ele tá fazendo agora, hein, velho? Essa hora? É. Fazendo o sol. Vendo o pôr do sol. Ah, deve estar tocando em algum casamento. Não, deve estar vendo o pôr do sol, velho. E quando não tem casamento, ele fica falando, vocês não querem se juntar? Eu faço uma festinha aí pra quem se junta também. Você sabe dançar, filho? Igual o George Michael? Ah, caramba. O George Michael não dançava assim. Nossa, que coisa ridícula, velho. Olha. O rinoceronte. Rinoceronte. Nossa, que coisa ridícula, velho. Mota dançando agora no estúdio. Eu vou te falar uma coisa, hein. Nossa, que coisa bizarra, cara. O aparecendo, tá com nojenta, mano. Não, é todo de jeans. É. Parece um jardineiro preguiçoso, velho. Sem style, velho. Sem style. Ô, Benja, vamos falar da Nissan. Legal essa camiseta aí. Vamos falar da Nissan. Tô boneco. Tá. Atira o George. Mostrar o boneco. Não, deixa o George. Não, vamos falar da Nissan. Olha só, amigão. Se você tá pensando em ter um SUV, essa é a sua chance de levar para casa o vencedor de 9 dos 10 comparativos automotivos. Comparou? Comprou a Nissan Kicks. É, rapaz. O melhor da tecnologia japonesa com o menor consumo de combustível da categoria. Painel multifuncional de 7 polegadas, câmbio automático X-Tronic CVT com função Sport e um design de deixar qualquer um com inveja. E agora, a partir de R$84.900, com taxa de 0,99 em 36 vezes, além da supervalorização do seu usado na troca. E tem mais, tem mais! O Nissan Kicks é o SUV com o menor valor de seguro alto do mercado. Bacana, hein? Pô, bacana demais, é show! Então acesse nissankicks.com.br, confira os comparativos, passe uma concessionária e faça um test drive. E olha, pode anotar o que eu estou falando, você vai se surpreender, porque quem testa, compra a Nissan. É isso aí, todos juntos fazem mais seguro. É Nissan! É isso aí, é Nissan! Continue mandando a sua mensagem também através do nosso WhatsApp. Daqui a pouco temos as melhores no ar. Manda aí 94-353-0150. 94-353-0150. Aproveita, você santista, se manifesta. Gostaria de ter o Ganso de volta? Gostaria do Ganso de volta ao Santos, segundo o Benjamin? Há algo no ar. Confirmado pelo Dorival. Confirmado pelo Dorival JR. Então aí, você gostaria ou não? Não é não? E a gente continua o som de George Michael aqui no estádio 97. Pô. Nossa, Axel Carlos não dançou coladinho com a sua esposa. Não dançou, Carlos Luiz? Hã? Pô, sexta-feira, alto astral. Ah, vai, você não dançou coladinho. Ah, você não fez baile. Você não fez baile. Isso, velho. Aqueles bailinhos da hebraica direcionando os casais. Vai, você não melou a cueca com essa música. Isso aí parece aquele fim de noite. Para, vai, isso é mal. Aquele vai fim chato. De noite naquelas boates de strip. Ah. O cara precisa, mas todo mundo vai embora. Ah, aí eu põe essa música de preto com esse sax nojento. Ah, legal, mano. Pá, você nunca melou a cueca com isso. Uma cueca, que termo horrível. Você não gosta de Kennedy, Benjamin? Que? Kennedy você não gosta, prefiro mesmo? Prefiro uma Benzeta Silva. Você é louco, Kennedy é legal, mano. Kennedy é legal. Namorei muito com essa legal. Ih, Peito, olha. Atenção, torcedores do Grêmio também atrás do Jadson, hein? Mas daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, porque agora vamos abrir espaço pro mano jogar um pouquinho do FIFA Mobile 2017 e falar um pouco desse aplicativo maravilhoso. Opa, show de bola, Sombra. Vou falar agora do FIFA Mobile da Electronic Arts, rapaziada. Ó, você que tá coçando aí, tá no metrô, tá esperando o busão chegar, você tá olhando pro nada, tá esperando aí a sua esposa sair do trabalho, a sua namorada sair da faculdade, tá aí no carro, tá moscando. não sabe se toma banho agora, se não toma, então não tome ainda, cara. Aproveite, pega o seu smartphone, tá certo? Pega aí o seu celular e baixe agora mesmo o FIFA Mobile da Electronic Arts. Esse jogo é fantástico, cara. Você vai falar, mano, mas pô, tô sem dinheiro, pô, sabe, começando o ano agora, tem PVA, tem material escolar das crianças. Cara, não se preocupe, a Electronic Arts disponibilizou esse jogo pra você de forma gratuita. Ou seja, o jogo é 0800, o jogo é free, o jogo é de graça. Você não gasta absolutamente nada, nada, nada, nada, nada pra você baixar. Baixe agora mesmo o FIFA Mobile da Electronic Arts, rapaziada. O jogo tá demais. Ó, você não precisa nem atrasar a sua pensão alimentícia. O Vilela aqui da rádio, porque ele já é pai. Ele já é pai. É. Tá sendo prensado lá, toda hora a mulher chega. E aí, Vilela, minha pensão? Ele queria jogar a culpa no FIFA Mobile. Eu falei, não tem porquê, Vilela. O jogo é free, cara. Cadê os fifeiros de plantão? Você que curte um FIFA, é, rapaziada. Atenção, baixe agora mesmo o jogo aí pela Play Store ou então pela Apple Store. Ó, que som, hein? Você baixando agora o FIFA, ouvindo George Michael, tá certo? Você agora aí na Play Store, na Apple Store, assim, ó, FIFA carregando lá, tá certo? É isso aí, rapaziada. O jogo é levinho, mano, levinho, levinho, levinho. Vai rodar redondo no seu celular. Ele tem apenas 100 megas, cara. Não é preciso deletar aplicativo nenhum aí no seu smartphone, cara. Pode baixar, porque eu garanto, você não vai se arrepender. O jogo é top demais. A jogabilidade é sensacional. É especialmente desenvolvido para smartphones. Você vai ter como se fosse o teclado virtual ali na... O teclado não, o controle virtual mesmo ali na tela do seu tablet, do seu celular. Baixa, porque você não vai se arrepender, tá legal? É top. Eu garanto para vocês. Acesse aí o Facebook da rádio, que é facebook.com/energia97fm e me assista agora mesmo, porque eu vou jogar e vou dar um show aqui pra vocês pagarem um pau, tá bom? Inclusive vou mandar um abraço aqui pra toda a rapaziada aí da EA Mobile, que tá marcada aí no post também, caso alguém queira saber um pouco mais sobre o FIFA Mobile, vale a pena acionar a galera, porque o pessoal vai responder todos vocês, tá legal? Então paguem um pau agora no Facebook da rádio, que é facebook.com/energia97fm, que eu vou jogar agora. Vou pegar o Celta de Vigo aqui, ó. Tô aqui com o meu time da Seleção Brasileira. Nossa, foi fundo agora, Celta de Vigo. Não, eu vou enfrentar o Celta, eu tô com a Seleção Brasileira. Eu mudei, eu era o Barcelona. Sim. Aí eu mudei o uniforme, que dá pra você mudar também. Aí eu pus o uniforme do Brasil. Legal. E eu vou pegar o Celta de Vigo e vou passar marreta nesses pregos. Mas aí você vai espancar, mano. Vou mesmo. Boa. É, ó, isso aí. Paga um pau aqui que é nóis, ó. É? Olha, a vossa esposa tá no estúdio pedindo pra você tirar esse som também. Até ela ama. Ela ama, George Michael. Ela gosta. Ela tinha. Fala nisso, Benjamin, olha aqui. O Célio Martínez, nosso ouvinte, ele fala aqui, olha, na comunidade judaica rolava o casamento chinês no Pérez. É verdade. Que é um colégio judeu. Rolava muito disso com essas músicas aí. Não que eu não. Então que... o Benja, ele era excluído, que ninguém queria casar com ele. E fazia um bullying. Então ele pegou revolta dessa música. É que nem aquela da vassoura, o baile da vassoura, ninguém dava vassoura pra ele. Célio Martínez. Ô Célio Bobinho Martínez. Bobinho não. O casamento chinês, cara, que é o casamento chinês, era 15 anos antes dessa música, tá louco? Não, mas peraí. O que, que é um casamento chinês no colégio judaico? Era nos bailinhos, você ficava lá sentado. É igual da vassoura. Aí as meninas saíam. Ah. Aí a menina, ela dava um beijinho. É, você, sei lá, dava um beijinho, se a outra devolvesse, vocês iam dançar junto. Mas isso é bem antes de George Michael. É o bailinho da vassoura. Na TV? Não. Que ficava os dois lá com binóculo. É o baile da vassoura, lembra? Você ganhava a vassoura, levava... Pô, eu tô com 47, eu tô falando de 35 anos top, atrás. Mas a Sombra, música nem tinha ainda o Marreco. Tá. Ô Sombra. Mas já ganhou de novo. Bailinho casamento... na hebraica, Sombra, é como se fosse draft da NBA. Você seleciona o que você vai pegar, tá ligado? É meio direcionado o bagulho. Já sabe, mano. Já. Ele é escalado. É, ele já casa. Aquela é minha escolha já. Ele já casa um negócio, assim, sabe? É meio que marcado. O cara tá Matalão era o primeiro do draft. Por que ele fala isso? Tem gente que acredita que é casar com casa é assim. Mas não é? Aí, ô, Benja, os caras falam aquele ali não. Casamento arrumado? Ah, vai, Benja. Vocês estão loucos. Ah, os caras falam aquele ali não. Você não anda frequentando mais? Não, vocês que não frequentam. Ah, Benja, o cara fala aquele ali não. Não, aquele ali não pode dançar. Casamento arrumado, isso é coisa de 100 anos atrás. O mano tá jogando, ô, mano. Mano, guasta, mas fique tranquilo, viu? Ó. O Grêmio disse que ia atrás do Jadson. Quando bateu de cara lá com 600 conto de salário, o Grêmio falou: tô fora. Para, né? Quer? Não, quer obrigado. Do Rony? Não. Enfiando. Olha lá. Mas não tem como pagar isso. Rony, que o. Beijo. Isso não é horrível, isso não tem como pagar. É, aliás, bem lembrado, isso é nojento. É horrível. Isso é, velho, isso é nojento. Quem nunca comeu torrone é nojento. É horrível isso. É horrível isso. Isso é uma rapadura espanhola. Você tá louco, não comi isso nunca. Ah, você tá louco, você é babando é, tudo. Ó, esse torrone horrível combina com essa música horrível. Não. Father Figure não, velho. Tá louco. Vamos ao telefone 3284-7097. Ouvintes que vêm no oferecimento do Sem Parar. Agora é hora da sequência Sem Parar. Três ouvintes na sequência. O Sem Parar agora funciona com um único adesivo. É mais tecnologia e muito mais praticidade para sua vida. É a pulseira VIP do seu carro. Toca, Asdrubal! Boa! Que é isso, cara? Elefante, velho. Tem espindo? Correto, é a quebra nas espindas do Tarzan. Ei, mudou. Tá fazendo teste de voz, velho. Tá aquecendo a voz. Tarzan. Vamos lá. Alô? Alô? Alô? Quem fala? Alô? É Wesley Oliveira. Wesley Oliveira. E... Beleza? Beleza, irmão. E você? Tudo em paz? Tô, vou bem. Eu sou o ouvinte aí que ligou no início do ano pra vocês. O primeiro ouvinte. Ah, grande ouvinte aí, ó. Tudo nosso, ó. Grande Wesley. E quantos anos, Wesley? Eu tô desde o dia 19 aí, eu tô me sentindo um pouco mais São Paulino, viu? Por quê? Tem 24 anos. Ah, nossa, parabéns. Piada idiota, né, velho? O Mota bravo contigo. Mas o... Não morreu ainda, o amigão, qual o seu bairro? Ah. Ou então, eu duvido desde já me acertar, viu? Eu te acertar? Aí, não, você nunca... Ah, eu já liguei 5 vezes. Das 5 vezes você nunca tá aí. Impossível. Pode passar o bairro, assim? Peraí, pode picotou, falar, mano. Peraí. Tudo que foi? Logo eu moro no. Fala bem. Eu moro no bairro Parque Jandaia. Bairro o quê? Parque Jandaia. Bairro o quê, cara? Ele não fala. Fala pra cê, fora, velho. Se você não falar direito, não dá pra ouvir. Bairro... Vou falar de novo. Bairro é gago. Parque Jandaia. Bom, se é o mesmo que eu... tá ruim de ouvir, é Carapicuíba. Onde é? Carapicuíba. Pô, acertou, viu? Caramba, que hack, mano. Caraca, velho. Não é, eu conheço, velho. Caracas, mano, é tudo nosso. Caracas, e... Venezuela. Você morou onde aqui, Benja? Porra, que lugar aqui você morou? Aí, pra te falar a verdade, eu não morei. Eu trabalhei você aí. Que... Ah, você trabalhou, tá certo. Trabalhei, trabalhei aí, eu fiquei um ano, quase um ano aí, trabalhei. Então, Benja, você não lembra de mim, não, mas eu sou aquele ouvinte que fez a pergunta pra você do Neto lá no Honda Hall. Ah, que legal, que você perguntou lá do penhasco. É, ah. É isso mesmo. Caraca, que da hora. Ai, que da hora. Puta, esse é chato pra caramba, velho. Ah, não. Não, tô legal, tô de boa. Não, não é não. Fala aí, mano. Fala com ele, mano. Ah, vamos trocar uma ideia, o cara é curioso, mano. Você é da hora, pô. Obrigado. Tirar foto lá com vocês lá, bem legal. Com ele. Ô, irmão. Oi. E com relação ao Coringão aí, meu, o presidente do Corinthians, ele disse que ainda não descartou nem o Jadson, nem o Drogba. Eles vão se reunir novamente hoje e talvez até segunda-feira para tentar novamente aí ver até onde é viável a contratação de ambos. Mas o presidente do Corinthians, ele disse que não fará loucuras nem para ter o Jadson, nem o Drogba. O Drogba, ele falou que é uma situação um pouco mais complicada, ele disse que o Drogba até gostou da proposta. Mas o fato dele ter que mudar de país, chegar num país novo, se adaptar ao futebol brasileiro, ele ficou de pensar e responder. Agora, com relação ao Jadson, ele vai ter que abrir mão de boa parte da pedida salarial dele e de luvas também. O que você acha que vai acontecer? Você acha que o Corinthians traz um dos dois, traz os dois ou não trará nenhum? Então, mano, eu acho que... Ó, eu não sei o que vai acontecer, mas se eu sou Corinthians, eu não vejo a necessidade de trazer nenhum dos dois, sabia? Porque o Jadson, ele é um camisa 10. O nosso camisa 10 atualmente, nós temos o Rodriguinho, que é o meio armador, e o Guilherme, que é o meio atacante. São dois camisas 10. Não tem necessidade de trazer o Jadson e outra. É aquele absurdo. Mesma coisa do Guerreiro. Querer pagar todo aquele valor por um jogador que não vai dar mais certo. Mas, não, pode ser até que ele dê certo, mas no caso do Guerreiro, se o Corinthians tivesse pagado aquela pemba de 19 milhões, de hoje ele está jogando, que ele está jogando hoje, teria sido um dinheiro pago em vão, mesma coisa do Jadson. Se ele quiser vir, ele vem, ele tem o direito de passar o valor que ele quer receber. Mas o Corinthians, nesse momento, ele tem que ser um pouco mais responsável com a administração do dinheiro. Se ele está pedindo 7 milhões para poder vir de luvas, não traz, mano. Não traz, na boa. Não, não vale a pena. É, então, parceiro, é o que eu penso também. Pra eu acho que muitas vezes ali você... vai acabar endividando o clube aí pra trazer um jogador que não tá fazendo por onde voltar ao time que o deu projeção. É, eu acho que o Jadson, ele tem que ser grato, sim, ao Corinthians, porque foi no Corinthians que ele conseguiu o sucesso que ele tem hoje. O Jadson, ele, por mais que já tivesse vestido camisa de seleção brasileira, o auge da carreira do Jadson foi no Corinthians, cara. Foi no Corinthians. Isso. Então, é um cara que passou agora recentemente pelo mercado chinês, ele ganhou um bom dinheiro lá. E, cara, nada melhor do que você encerrar a carreira com chave de ouro num clube que gosta de você, num clube que a torcida te respeita, num clube que você aprendeu... Mas ele é novo ainda, eu acho que ele não vem pra poder encerrar a carreira, vem, né? Vem, meu, o Jadson tem 32, mano. 32 anos, difícil, meu. Hoje em dia, mano, o jogador não tá se aposentando mais com 35 anos. Geralmente 33 o jogador... já, Jadson, cara. 33, né? Então, ainda mais a função que ele faz, eu acho que ele vai jogar pelo menos até uns 38 anos, porque o próprio empresário dele tá querendo um contrato de pelo menos 3 anos. Mano, sei não, irmão. O Jadson, mais um ano e meio, começa a virar o fio. Então, ele já não é um jogador daqueles assim que você fala, não, da linha. Não é porque tem os Zé Robertos da vida que vão até mais longe. Ô, Sombra. Na boa. Sombra, mas na boa. Se for escolher o Jadson com 35 anos ou o Ganso jogando esse futebolzinho que ele joga com 27 anos, eu prefiro o Jadson, viu? Na boa, hein? O Zé Roberto com 43 anos de idade tá correndo mais que o Ganso. Pelo amor de Deus, hein? Mas vou te falar. Mas nós estamos falando do Jadson, não estamos falando do Ganso. Mas, amigão, com relação ao Jadson, eu acho que valeria a pena aí você... Mesmo até os 3 anos de contrato, se é esse o valor que ele... Se ele fechar com o Corinthians aí, caiu a ligação do amigão. Mas só pra finalizar, eu acho que serviria pro Corinthians sombrar, talvez, aí a possibilidade de acertar com o Ganso com o Jadson durante 3 anos. É. Mas dentro do que ele já ganhava no Corinthians na época que ele saiu ali, no final do... Sim. De 2015. Aí tudo bem, porque aí é um jogador de qualidade, um jogador que, teoricamente, outros clubes brasileiros também gostariam de ter. Aí tudo bem você contratar o cara, pagar um salário um pouco mais alto aí durante 3 anos de contrato. Mas, sinceramente, 600 pau por mês, cara, desculpa, Jadson, mano. Passar bem. Desculpa, hein, velho. Cadê o amor? Passar bem. Cadê o amor? Vamos lá, segundo ouvinte do Momento Sem Parar, são 3 ouvintes na sequência. O Sem Parar agora funciona com um único adesivo. É mais tecnologia e muito mais praticidade pra sua vida. É a pulseira VIP do seu carro. Nossa. O RG gosta de tronco! O RG gosta de tronco, amigo. Fazer o quê, né? O RG, ele queria se especializar na área de troncologia. Troncologia. Ele é jabuticaba. Nasce agarrado no tronco. Jabuticaba nasce agarrada no tronco? Sim. Ah, é? Sim. Gente, eu não conheço de jabuticaba. Você nunca viu uma jabuticabeira? Já comi jabuticaba, mas eu não lembro de ter visto uma jabuticabeira. Ela fica agarradinha assim, as bolotinhas ali. Lembra daquela lá? Eu vi o jabuti comendo jabuticaba, eu vi o jabuticaba. Não lembro disso aí, não. Nossa. Sério? Eu vi o jabuti comendo jabuticaba. Sem vincular, mas não tá. O que nasce no tronco não é o fungo? Não, fungo é jabuticaba. É cogumelos, tem cogumelos que nascem no tronco. Pega uma foto aí. O moto é um fungo. Fungo. São fungos que vivem no tronco, véio. Quando eu cutuco, velho, começa a cutucar. Vamos ver quem tá aí. Vamos ver quem tá na linha. Tem, achou a música? Não. Põe no YouTube aí, eu vi o jabuti comendo jabuticaba. Você vai ver? Eu vi o jabuti comendo jabuticaba. Eu não conheci isso aí, não. Vamos ver. Já tem ouvinte aí? Oi. Já. Alô? Vamos lá, alô? Alô? Quem fala? Robson. Robson do quê? Robson da Silva Almeida. Robson da Silva Almeida. E quantos anos, Robson? 3.8, mano. Aí, 3.8 RG Cover. Ai, Robson? Ele Robson o quê de você no farol? Ele Robson o quê? Ai, mano! Chupa narigudo! Chupa narigudo! Mas que ridículo esses dois. Nossa, cara, além de serem dois profissionais que me dão... Asco. É. Como lembra do Homem Asco, né? Ele até inspirou o Homem Asco. Ele ficava bravo com aquilo. Mais um pouco dos 18 anos aí. É um homem! É um pássaro! Eu tinha bravo, vinheta, não tem mais a vinheta? Ah, a gente acha a vinheta. Ele ficava machinho, acha uma dessa, hein, mano? Ele ficava bravo. Ele fica bravo com tudo. Mas o Robson... Qual o seu bairro, mano? Vila Carrão. Vila Carrão é Nissan. Boa! Nissan é Carrão, Zona Leste. Nissan Kicks. Dona Leste querida. Dona Leste, somos nós. Lutamos com a galhadinha. Música, né? Essa música é só me enredo. Não, cadê, você não sabe essa. Cadê o homem asco, pô? Você só sabe isso. Falando... Também, essa parte que ele fala da Zona Leste, ué. E você trabalha com o que, irmão? Eu trabalho na rede de varejo, mano. Varejo. Eu amava como os varejistas. Mas vende o que especificamente? Eu trabalho na rede Dia Brasil, supermercado Dia Brasil. Acho que é isso aí, né? Aí sim, mano. E você gosta? Você tá feliz do seu emprego? Ah, eu gosto bastante. Bem legal, bem bacana. O que você faz, mano, no mercado? Eu sou supervisor de transporte nacional do Dia Brasil. Ah, da hora, mano. Aí, Benjamin. Existem outras profissões a não ser a mídia. Porque o Benjamin acha que o mundo resume-se a rádio. Não faz só aí. Benjamin acha, mano, fazer o quê? Não, mas... existem outras profissões muito boas. Mas se você não fosse radialista, você ia ser o quê, Benjamin? Você tinha vontade. Hã? Se você não fosse radialista, trabalhasse na mídia, você ia ser o quê? Eu queria ser vice-presidente de alguma multinacional. Ah, isso. Pra quê, velho? Vice e não o próprio presidente, é. Hã? E por que não o seu próprio presidente? Pra não assumir, né, velho? Às vezes é melhor você estar abaixo do radar, entendeu? Ah, sei. É, deixa o radar ali. Se você o presidente morrer, você tem que assumir, velho. É, mano. Isso não acontece. Tá dando uma pá de B.O. esse bagulho de radar, hein, mano? E... ô, amigão, e você torce pra quem? Santos. Aí, Santos. É o mesmo time do Ameasco aí. Ô, amigão. Você gostaria do Ganso, velho? Novamente, na Vila Belmiro? Mano, apesar de uma das melhores fases da carreira dele ter sido no Santos, eu não gostaria dele não, cara. Pela forma com que ele saiu e o futebol que ele tá jogando hoje. Olha, é muito curioso, porque, mano... Temos aqui 393 votos. Supostamente santistas interessados. Em participar da enquete. Sim. Sim, 28%. Oh. 72% não querem o Ganso. É o que eu penso também, será, cara. Olha, irmão, será que é os caras que todo mundo pega no pé do Ganso? Aí, abriu uma enquete para tricolores. Ainda um pouco menor, né, a votação, 137 votos. Mas já é uma amostragem. Sim, 59%. Não, 41%. Por enquanto, o torcedor de São Paulo vê com muito mais bons olhos o retorno do Ganso do que o torcedor do Santos. Mas acho que é a mágoa de ter perdido o jogador, né? Sim. Sabe quem é muito amigo do Ganso? É a forma como ele saiu. Então. O Pato. Sabe quem é muito amigo do Ganso? Amigo pessoal, gosta do Ganso? O Roberto de Andrade, presidente do Corinthians. Você gostaria no Corinthians? Não. Eu sempre fui um defensor do Ganso. Se não houvesse a possibilidade de trazer o Jadson e o Corinthians trouxesse o Ganso, eu acharia legal. Mas o problema é que se o Jadson tá sendo inviável para trazer... Entre Ganso e Jadson, você prefere quem? O Jadson pelo momento que ele teve no Corinthians recente, Benja, mas eu não descartaria o Ganso, não. Eu gosto do futebol do Ganso, sempre fui defensor do cara aqui. O Jeová, torcedor do Santos, fanático lá do Sem Parar, falou assim, quero o Ganso sim, inclusive até desamarro ele e tiro da caixa. Não, sério, ele pegou um bonequinho do Ganso... Amarrou e pôs numa caixa. Que maldade, assim. É, vudu, de ódio, um vudu. De ódio. Vudu? Sério? Ele espetou coisas no Ganso? Será que ele espetou? Pô, o cara chama Jeová e faz isso? É, então, mano. Diga. No condisco. Amarrou o Ganso. É, amarrou o Ganso que eu posso fazer. No condisco o nome. Será que tem gente fala, que faz amigo, vudu mesmo? Fala, verdade. Você como cara aí mais coerente da mesa... Ah, não. Obrigado. Seja sincero, cara. É. O Ganso, insano. Ele não foi muito mais escorado pelo time que o Santos tinha do que tem um bom futebol, cara? Ah, eu não acho não, cara. Eu vejo muito potencial no Ganso aí, inclusive naquela Libertadores da América, mesmo ele não tendo jogado a sua totalidade, os jogos que ele fez, ele decidiu, cara. E o Ganso naquela época que o Neymar tava nascendo ali pro Santos também, o Ganso já era praticamente uma realidade. Ele fez com que o Neymar crescesse muito o futebol dele também. Os dois eram amigos ali, o Ganso jogou o fino da bola. Inclusive naquela Copa de 2010, Sombra, ele foi injustiçado, assim como o Neymar também. O Dunga não quis levá-los pra Copa, e o Brasil depois teve todo aquele lance com o Felipe Melo, foi eliminado pela Holanda e tudo mais. Né? Acabou com a seleção. Mas o Ganso, Sombra, se ele tivesse naquela seleção, eu tenho certeza que ele seria titular, cara. Com certeza. Mas o Mano e Amigão, deixa eu falar um negócio. O Ganso, é óbvio isso. Ele não tem a mesma dinâmica atlética de outros. Então, se ele vem jogar no time, seja no Corinthians, no São Paulo, no Santos, ele tem que ser encarado, mesmo sendo um jogador jovem, ele tem que ser encarado pelo seu condicionamento físico, como aquele jogador já mais veterano que vem jogar no seu time, e que o time tem que correr por ele, entende? Mas quando a bola tá no pé dele, ele tem algo de diferente a apresentar. É essa a questão. Então, o time que se propuser a ter o Ganso, se é que vão conseguir trazer o Ganso de volta do Sevilha, Sevilha que não quer mais o Ganso, quer vendê-lo. Não quer emprestar, quer vender. Mas então aquele que se propuser a ter o Ganso tem que entender assim. Você lembra quando o Alex veio pro Curitiba no final da carreira? Ele fazia diferença pro Curitiba. Sim. Mas era um jogador já com as suas limitações físicas. Mas quando ele tinha a bola, ele apresentava algo de diferente, que era bom pro time. Então, se o Corinthians amanhã quisesse o Ganso, o São Paulo ou o Santos quiserem o Ganso, tem que encarar como aquele tipo jogador veterano que, ó, galera, não adianta querer que ele corra, não vai correr, não é isso. Mas quando ele tiver a bola no pé, ele vai ter uma qualidade técnica melhor, vai botar um cara na cara do gol, ele vai apresentar algo diferente quando tiver a bola no pé. Agora, não adianta pensar, ah, ele vai voltar para marcar, ele vai ser o cara que vai marcar o volante adversário, pode, né? Entendam o que eu digo. Lembra do Ronaldo Fenômeno? Não tô dizendo que ele é o Ronaldo Fenômeno, pelo amor de Deus. Mas quando o Ronaldo Fenômeno chegou, já mais barrigudo e lento pro Corinthians, não adiantava contar com o Ronaldo Fenômeno. Ah, o Ronaldo marca lá a saída de bola. Não vai marcar. Não, então, adianta. Mas o Sombra, mas quando ele tinha a bola, ele apresentava algo que diferenciava. Mas é que tá, Sombra, dentro dessa ótica, eu acho que vale a pena você ter um tipo de jogador assim, que não precisa marcar, mas quando ele tiver com a bola no pé, ele resolve. Perfeito. Assim é o Ronaldinho Gaúcho, assim isso. Era o Riquelme, assim era o Alex, entendeu? Assim é o Ganso. Só que é o Ganso 10 anos antes dos outros. Mas eu vejo potencial no Ganso, Sombra, inclusive até por ser um jogador lento, como você citou, para que ele não tenha que marcar. Alguém tem que marcar, por isso que tem que ter um camisa 5 lá que faça o serviço sujo. Aquele cara que vai marcar pelo Ganso. Fala, o Ganso não marca, mas é menos um. Mas você, como um cara que viu o Corinthians jogar, você sabe. Hoje não é só o 5 marcar. Não, claro. O 11, o 7, todo mundo marca, menos um. Cara. Quando hoje você tem um Ganso, essa, você tem um cara menos o Corinthians cara que marcando. Ganhou tudo era assim, mano. Sim, você tinha dois meias ali. Por exemplo, o Corinthians tinha Jadson e Renato Augusto e ambos marcavam. Não, tô falando até antes, hein? Não, sim, mas num passado não tão distante assim... Você tem ali o Jadson e o Renato Augusto, ambos marcavam. Eles marcavam as pontas, inclusive a subida de lateral. Acompanhavam laterais, eles davam aquele abafo. Ou seja, o Ganso, você não pode esperar que ele acompanhe o lateral adversário. Jogar com menos um que marca. Ih, caiu a ligação do mano. Tá todo mundo caindo. Muito tá acabando o crédito, estranho, hein, velho? É voodoo isso. Muito estranho, Dalton. Aí é coisa do Jeová, cara. Muito estranho. Pô, e faleceu o Carlos Alberto Silva. Carlos Alberto Silva, é verdade, tinha até anotado pra gente falar, né? A garotada mais nova que não sabe, Carlos Alberto Silva foi um técnico muito importante. Ele apareceu com sucesso dirigindo o Guarani de Campinas, viu, Mota? Você não sabe dessa parte da história campeão do futebol? O campeão brasileiro foi o primeiro clube do interior que conseguiu ser campeão brasileiro. E o Carlos Alberto Silva, ele montou um timaço na época. Era um time que lançou jogadores fantásticos, entre eles o Renato Pé Murcho e o Careca, simplesmente o Careca, fantástico. Porra! Né? Tinha os Neneca no gol, Bozó, Renato, Zenon. Era um grande time. Então, para você ter ideia do perfil do Carlos Alberto, da capacidade dele, ele conseguiu montar um puta time e fazer o Guarani de Campinas ser campeão brasileiro. Vocês sabem que é um time do interior ser campeão brasileiro. E era uma época que os campeonatos brasileiros tinham 50, 70 times. Era formato mata-mata. Né? Tinha os seus grupos e depois mata-mata. Só que pra você terminar de matar demorava 6 anos. 6 anos pra terminar de matar, é verdade. Ele dirigiu os 4 grandes de São Paulo? Dirigiu São Paulo, Palmeiras, o Corinthians. O Santos eu não lembro. O Corinthians teve uma vez que ele veio, Mota. Ele foi contratado, fez treino de manhã. Final de tarde ele foi embora. Mentira. Foi. Largou o Corinthians pra ir pro Porto. E o Vampeta tinha muitas histórias com ele. Uma vez, Sombra, o Vampeta contou uma história que... A do Valdo? Fora do Valdo. Conta. Lembra essa do Valdo aí. Essa do Valdo também é boa. A do Valdo é boa. Ele chegou no Corinthians, o Corinthians tinha contratado um lateral direito, que tinha vindo do, se não me engano, do Comercial de Ribeirão Preto, que era o Valdo. Um lateral direito pequenininho. Você lembra, Basalho? E aí o Corinthians tava lá, entrou no ônibus e tal. Ele chegou pro cara e falou: quem é você, meu? Desce aí. Ele falou: não, eu sou o Valdo, eu sou jogador aqui do Corinthians. Ele não sabia. Teve um jogo do Corinthians também que o Evaristo estava à frente do banco ali. Ele analista. O Evaristo, perdão. Não, perdão. Era o essa história foi do Evaristo Macedo, não foi do Carlos Alberto. O Vampeta não trabalhou com o Carlos Alberto. Verdade, Silva. Verdade. O Evaristo Macedo. E o Carlos Alberto Silva tem uma passagem boa pelo São Paulo. Ele dirigiu o São Paulo. Carlos Alberto não dirigiu o Corinthians, né? Essa daí foi punk também. Não, né? Carlos Alberto Silva dirigiu. Não, dirigiu. Sim, mas essa passagem dele que você citou aí, que ele foi embora à tarde, foi complicado. Sabem quem que achou a posição do Dario Pereira? Para jogar recuado? Carlos Alberto Silva. A galera gostava muito dele, né? O pessoal falava que ele manjava muito de bola, cara. Infelizmente, né, cara? A vida tem essas peças aí, mas que Deus o tem em bom lugar. O Jeová, que amarrou o ganso na caixinha, diz que o Carlos Alberto Silva dirigiu o Santos também no ano de 2000. Ele faleceu, não foi dito ainda por que o falecimento, mas ele passou por... Carlos Alberto Silva em 2000? 2000. Santos? É. Acabei de... O Jeová... 2000? É Santista Roxo. Manja de Santos. É, ele manja, não vou... É o embaixador do Santos, cônsul do Santos em São Paulo. É o Vuduzeiro. O Carlos Alberto Silva, ele teve problemas recentes aí de coração, né? É, ele tinha feito uma cirurgia agora recente, então, né? Provavelmente pode ser que a morte esteja relacionada, né? Olha aqui, carreira do Carlos Alberto Silva. Já vamos continuar aqui com os ouvintes no momento sem parar, mas como a gente invocou o nome do Carlos Alberto, né, pra lembrar aí. Olha aí, carreira: Guarani de 78, 79, São Paulo 80, 81, Galo 82, Santa Cruz 83, 84, Sport Recife 85, 86, Cruzeiro em 86, Seleção Brasileira 87, 88. Voltou ao tricolor em 89 e 90, quando depois também foi campeão brasileiro, campeão paulista, aliás, ele foi campeão paulista duas vezes pelo São Paulo. Treinou no Japão, o Yumiuri Kawasaki, o Porto de 91 a 93, o Cruzeiro em 94, Corinthians em 95, Palmeiras em 96, La Coruña de 96 a 98, o Galo de novo em 98, o Goiás em 99, o Santos em 2000, como o Jeová já tinha garantido, o Guarani de volta 2001 2002, o Santa Clara de Portugal de 2002 a 2004, o América Mineiro em 2004 e o último time profissional, o Galo, em 2005, ou seja, está aí há 11 anos afastado, estava há 12 anos já afastado do futebol. Morreu aos 77 anos de idade. Você sabe que hoje, quando fala que uma pessoa morreu aos 77 anos de idade, vem pra mim umas coisas assim, porra, morreu cedo. É. Não me passa aquela coisa, ah, 77 já é velho, não. Não, né? Não. Hoje em dia tem que estar de pé maior, também, né? Também. Vamos ao terceiro ouvinte no momento sem parar. O Sem Parar agora funciona com um único adesivo. É mais tecnologia, muito mais praticidade para sua vida. É a pulseira VIP do seu carro. A vida podia ser sem parar também, né? Com mota nem fricô aguentou. Palhaço. Alô. Alô. Nem fricô. Como é quem fala? É Anderson. Anderson. Anderson. Boa, irmão. Grande Anderson. E qual o seu nome completo? É Anderson Marques Silva. Anderson Marques Silva. E quantos anos, o Anderson? 2.6, 26. RG! RG! Sexta-feira! Tá chovendo! Cadê aquele boboca de Santa Isabel? Por onde ele, Anderson? Por onde ele, Anderson? Também, viu, RG? Ele podia falar. Ou senão ele podia falar. Ele marque um gol! Ele marque um gol! Cara, dá ligou! Chupa, dá ligou! Nossa! É 18 anos que duas coisas dessa estão no ar. Isso é uma vergonha. Procurando aqui no Insta. O RG tá de férias também. O RG não tá. O RG tá de férias, né? Não, o RG é o domênico. O RG, não, tá cuidando, RG tá cuidando da mãe dele. Ele foi ali tomar um choque no peito, daqui a pouco ele tá ali. Pra falar em choque no peito, aquele filme, né, cara, do Cassino Royale 007. No carro. Que ele tem um infarto, né? ele pega o desfibrilador no próprio carro dele e aplica nele mesmo. Pô. É sensacional. Você teria o dom de fazer isso? Você tá de brincadeira. Você tá, Nem pra se salvar. Umidificar seu peito com saliva... Sabe, pra ter. É verdade, pra ter aquela conexão assim. Olha, com a chapinha, mano, de aço. Nem pra hora se salvar. Do desespero a gente nunca sabe. O problema é saber se eu tenho uma saúde de 007 pra conseguir fazer essa porra. É, o cara tem que ser macho ali, hein, velho. E o nome do vilão lá? Qual é que era o vilão que lágrimas de sangue? Toda hora. E a cena do cara tomando uma chicotada com umas bolas de ferro? Ele tá louco, velho. Uma corda, né? Era uma corda, aquela corda de aquelas navio. Aquelas cordas de navio. O cara, pô, batendo nos vagos. Nossa, velho. Ali dói. E o cara urrando e falando, bate mais, e dando risada. Nossa. E vira uma agulha na unha. Nossa, qual que é a pior dor que deve existir, cara? Dizem que é dor de rim. Eu tive já. Nossa, acho que tá caindo agora. Que é igual a dor de parir uma criança. Caraca! Eu já tive. Nossa, quando é a sua horrível. Mulher ganhar nenê. Mas ela se você tivesse conta. Que torturar alguém, assim, por exemplo, Jogos Mortais, mano, ou então o Albergue. Ah, velho. O que você gostaria de fazer, assim, contra uma pessoa que você não lembra gosta? Lembra aí. Nossa, mano, você propondo esse tipo de coisa cretina. Ó, o Benjamin tá pensando, assim, na hipótese com o Mota. Cara. Não, para, vai. O Benjamin tá pensando. Para, velho. Qual seria o seu sacrifício? O outro, quer ver? O outro acabou e falou que era uma coisa cretina. Agora ele vai falar que é legal, quer ver? Eu não me lembro se era o Albergue 1 ou 2. Que o cara pendura o cara no teto, parece um porco no rolete. Ah, acho que não é o Albergue. É o ou é o Albergue? É o Albergue. E vem com uma foice, é com a mulher... comprida. Não, é uma espada. É uma espada. A mulher primeiro a dar arriscada nas costas. Vai pingando sangue do morto. Isso, aquela cena eu falei com o Aquela cena é show. Aquela cena, mas você ficaria embaixo pelado, porque a mulher fica embaixo pelada na piscina de sangue. Bebendo sangue. Eu ficaria com uma moto, ficaria com uma roupa com um escafandro. Que o sangue do moto é sujo, né? O sangue do moto é lodoso. Para, mas como é que você já tomou meu sangue? Por acaso, vampirinho? Ó, nosso amigo Michelete, ele falou que ele já teve fratura exposta no braço e cólica renal. Ele falou que ele tá em busca de outras dores. Porque o Michelete é masoquista. Agora, o Mota também já teve gravidez psicológica. Eu já tive cólica renal, é horrível. Não engravidei psicológica. Nunca tive. É a minha barriga, é a barriga mesmo. Pô, vocês estão perguntando de dor pro Mota? Grande Rogério Michelete. Meu amigo, ele faz o impossível passar por um. É prazer, velho. Por um lugar que não dá? Prazer. Ah. Você tentou passar um hipopótamo pelo cano de escapamento? É, aí é osso, né? É prazer, velho. O cara acha isso legal. Você que são cheio de mimimi, aqui é macho, velho. Imagina, é macho pra aguentar, tem que ser macho. Em tese é, pra aguentar isso aí. Vocês tá são tudo mimimi, vocês têm medo. Vocês têm medo de qualquer dorzinha. Mas o Domênico jura que vai quebrar paradigmas. Fica frio. Véi, você é a favor de colocar um caju dentro da garrafa, só que com o corpo humano. É ridículo. Não dá pra levar a sério, mano. Mas, meu, para, vai. Ah, não acredito que você falou isso. Ô, irmão, qual é o seu bairro, mano? É Vila São Pedro, mano. Hã? Vila São Pedro. São Pedro! Ah, mas anteontem ligou. Mas Vila São Pedro, cara, tem 200, velho. É um ganso. Qual que eu falar, você vai falar que é a outra. Então não adianta. Tem São Bernardo, tem uma Vila São Pedro. Já matou, cara. Já matou. Vocês não acham errado que tenha bairros homônimos distribuídos por todos os lados? Lógico, é horrível isso. Por isso que é legal Manhattan, cara. Manhattan você não vai achar esse tipo de situação. É, a sétima com a 53. É número, mas é rua. É a Lexington com a não sei o quê, enfim. Mas, ô, amigão, você trabalha com o quê? Eu sou supervisor de logística, cara. Olá, vai comandar os supervisores de logística. Ninguém ama eles, vai, velho. Ah, é você que encapa pneu com silver tape, então. Que isso, não, são sensores que a gente vende lá. Eu tô revendo sensores, então é mais pra essa parte de automação. Entendi. Sensores, porque é pra portão de prédio, essas coisas? É, sensores, diversos tipos de sensores. Mas esses sensores, quando você entra no shopping ou banco e abre a porta. Você quer aquele desgraçado que bolou aquele negócio que trava a porta do banco? Não, eu bolei nada, só passa a venda. Só faz a distribuição. Não bolei nada daquilo, não. Se a gente quiser botar um sensor aqui na porta da rádio, quanto custa? Ah, tem vários modelos. Né? Não, mas... Um contato com o departamento de venda. Você vai pagar aí uns 60 pau. 60 mil reais pra peneirar aqui? R$60. Deixa o Mota na linha de frente e dane-se. Ô! 60 reais, não é 60 mil. Ah, não é 60 mil? Não. Ah! Por que que eu na linha de frente? Por que eu? Porque se acontecer qualquer coisa, você não faz falta. Ô, Mota, você é o tipo soldado raso, aquele que vai tomar chumbo lá na frente. Não, aqui, cara, é tudo coronel e general. Não, falou, sério, coronel. É um recruta zero, meu. Ai, nossa, sargentinho. É pra tomar chumbo. É. Né? Chumbo eu gosto. Não, mas ia ser legal ter um sensor aqui na rádio. Já entra em contato, já faz não, a contato venda, não, você que tem, não, é você que tem que intermediar a parada aí, velho. A gente tá aqui só, a gente tá no front aqui. E fala pro cara que vende que a gente, meu, não tem esquema, porque rádio vai pagar mais caro não, hein? É, permuta, velho. Porque rádio paga em abraço, cara. É, permuta. Não, tá tudo certo. Vou fazer uma parceria aí que a gente resolve, né? Beleza. Fechou. É isso aí. E torce pra quem, amigão? Ah, é o futuro campeão da Florida Cup agora, né? Corinthians? Tricolor. Coringão, filhão. Coringão. Tricolor. O chupa, campeão, mano. Corinthians, filhão. Tricolor. Chupa, mano. O mito voltou, velho. O mito voltou agora? Você viu o primeiro tempo ontem? Nossa. O mano tremeu todinho. Aonde? Aonde? O mano chorava. Se tivesse, se tivesse um videozinho, se tivesse um uma captação de pensamentos, ela tá lá assim... Pô, meu, os caras não tem tanto time, mas eu tá montando um time redondinho, ó. Imagina. Os caras tão marcando bem, não, atacando bem. O São Paulo jogou bem. Tá ligado, mano? O São Paulo jogou bem, jogou. Mas pegou do outro lado uma galinha morta, mano. Você pega lá o River, com todo respeito ao futebol argentino. Se nós pegamos uma galinha morta, o que vocês pegaram na quarta-feira? O Vasco foi um time que teve a sua ascensão na Série B, que é o campeonato brasileiro, todo mundo sabe que é difícil, tá certo? O Vasco conseguiu subir de maneira heróica. Você não consegue falar mais 10 segundos sem rir do Vasco. O Vasco conseguiu subir de maneira heróica naquele último jogo contra o Ceará no Maracanã, um jogo dramático. Os caras conseguiram subir em quarto lugar. Mas subiu, velho. Para, Série B, mano. Se fosse o Palmeiras que tivesse subido em quarto lugar... O Vasco acho que foi em terceiro. O Vasco ainda não foi em terceiro? O Vasco acho que foi em terceiro. Mano, time como o Vasco, o time grande, é subir. Tem que subir em primeiro. Imagina, velho, imagina. Você é louco. Imagina, o importante na Série B não é você subir em primeiro, segundo ou terceiro. Ah, time grande tem que ser campeão, mano. Ficou pela rodada pra subir. Mas não importa, Sombra. O objetivo do clube grande é subir, velho. Ganhar campeão, a Série B não é orgulho pra ninguém, velho. Tem que ganhar, e quando o Corinthians tava lá, você queria deixar pra última rodada pra saber se ia subir? É que o Corinthians é um capítulo à parte na história do futebol, cara. O Corinthians é um exemplo, mas é verdade. Olha, agora o Vasco subiu em terceiro, tá certo? O time do Vasco vai dar trabalho nesse campeonato brasileiro. E o River, com todo respeito, amigão, o River um dia foi um leão imponente, velho, que pulava no meio do arco de fogo. Hoje é aquele leão que passa na padiola que não consegue levantar a perna pra mijar, só que, ok, só que eles são recentemente campeões da Libertadores, o Vasco mais curto nunca do que vocês. Tempo mais curto que vocês. Mas desculpa, o cara ganhar a Libertadores e não ganhar o Mundial, o serviço não foi completo. O River ganhou o Mundial? Então, Libertadores não fez. Mas o River pegou o São Caetano inglês? Desculpa, peraí, que São Caetano inglês? O São Caetano inglês, o São Caetano inglês eliminou na semifinal o Barcelona e na final o Bayern. Ah, sai fora. Então dá uma chupada. Shit happens. O frango. Ué, igual teu time lá. Por exemplo, ganharam do Liverpool. Ah, mas o Liverpool, o Liverpool, filhão, era pra ter perdido pro Milan, tá certo? Isso. Naquela final. O Milan, ele conseguiu entregar um jogo, gastar 3-0 pro Milan. O Liverpool empatou e depois ganhou o jogo. Pô, mas fomos lá três vezes. Foi isso mesmo, não foi? Só que foi o Liverpool não tomava gol há 40 jogos. Mas toda importa, vez que a gente foi lá, a gente ganhou. Toda vez que a gente foi lá, a gente ganhou. Time retranqueiro. E vocês tomaram um calor desgraçado. Mas ganhamos. É por inveja. Tomaram três gols ali, tomaram três gols. Porque se o Bandeira tivesse a mínima decência, teria validado um pelo menos. Ah, para, vai. Seria roubado. Mesmo os três tendo sido impedidos, Benjamin, tá pro-europeu. Então você é favor que roube, é isso. Pro-europeu. Por exemplo, o Sérgio Ramos, ele merecia ter sido expulso agora contra o time japonês. Não expulsaram, porque ali na dúvida isso é problema pro-europeu. Do Real Madrid. Então pronto. Ô Anderson. Oi. Deixa eu perguntar uma coisa pra você. Frango. O Rogério Ceni, a formação dele prevê três zagueiros, sendo um deles o Rodrigo Caio, que faz aquela função ali de chegar um pouco mais na frente de volante. E quatro jogadores ali no meio, né? Então você tem os dois laterais, que pode ser o Bufarini e o Júnior, ou o Bruno e o Bufarini. E jogou com dois jogadores, basicamente, de meio, de fato. Thiago Mendes e Cueva. Na hipótese da chegada do Jusilei, não sei se você vem acompanhando, o São Paulo está prestes a fechar com o Jusilei, tá? Sim, sim, eu vi hoje as notícias. Prestes a fechar com... E também tem o Cícero. Você acha que permanecem esses quatro esses dois jogadores ali de meio... Permanecem Thiago Mendes e Cueva, ou você acha que, por exemplo, Jusilei e Cícero têm chance de ganhar vaga aí? Eu acho que se for o mesmo Jusilei que jogou no Corinthians, né? Quer dizer, tem que acompanhar, né? Na China o cara meio que tem que ver o ritmo dele lá. Quem né? que não o acompanha futebol na diferente. China? Impossível. Então, né? Aí complica, né? Se for o mesmo Jusilei do Corinthians que saiu, sem dúvida tem vaga. E pelo que eu acompanho, ele está fazendo uma função de primeiro volante ainda na China. Então ele entra na cabeça de área ali, legal, sem dúvida. Pergunta pra você e pro Mota. Diga. Ontem, por exemplo, o São Paulo só tinha dois jogadores em meio de campo de fato. Pelo menos no primeiro tempo. No segundo é cheio de jogador. Mas no primeiro tempo eu acho que é aquele time mais que o Rogério tá idealizando, né? Sim. Era o Thiago Mendes e o Cueva. Né? Sim. Você acha que o ideal é Thiago Mendes e Cueva ou você acha que Jusilei e Cícero tem vaga aí? Ah, eu acho que tem, Sombra. A princípio, eu montaria o time de São Paulo aí se eu fosse o Rogério com o Thiago Mendes ali na cabeça de área, o Cícero ao lado dele e o Cueva um pouco mais à frente dos dois. E colocaria aquele trio ofensivo ali. Eu colocaria numa ponta aberta o Wellington Ney, na outra o Neilton e centralizado o Chaves. Mas aí só dá pra jogar com dois zagueiros. É, sim. Mas aí não dá, vai mudar o esquema. Falando da proposta do Rogério a três zagueiros. Então, mas Sombra, se você parar pra analisar, então, no meio campo, hoje o Jusilei, mesmo não sendo aquele volante aí cabeça de área, ele teria que se adaptar a essa função. Porque aí você jogaria com o Cueva, com o Cícero e com o Jusilei. Tem que ver e que aberto numa aí. Ponta. Aí você abre na ponta lá, por exemplo, o Bufarini, tá certo? Na outra, o Júnior. o Júnior e centralizado o Cueva à frente dos dois. O Cueva não pode sair. E aí você jogaria com dois na frente, que é o Wellington Ney e o Chaves. É melhor ter opções, né? Pelo menos assim, né? Tem opções. Mas vai jogar no lugar de quem? Ano passado a gente não tinha. Sabe por que eu sou cético? Ano passado a gente não tinha opção. Mas ó, eu não sou muito adepto a essa ideia do Rogério Ceni, não. Porque ó, dos dois zagueiros que o São Paulo tem, são tops ali, que é o Michael e o Rodrigo Caio, você não questiona. Mas a terceira opção pra jogar com três zagueiros, você tem Breno, Lugano e Lucão. Eu acho que os três são questionáveis, porque o Lugano já é mais aquele Lugano. O Lucão é um zagueiro que tá inseguro. Inclusive, no jogo de ontem, ele mal conseguia pegar na bola. Teve aquele lance do final do jogo aí, que foi a falha dele, que ele furou lá e o River acertou a trave. Lucão, velho. Mas Lucão. Ele não é mau zagueiro, Sombra, esse moleque, mas ele tá inseguro. A torcida pega no pé dele, ele tá, sabe? Mas sempre faz algum... Então, ele acaba praticando alguma bobagem porque ele tá inseguro. Mas ele não é mau jogador, não. Você pega lá, o Breno tá voltando de um período longo sem atuar. O Lugano já não é mais aquele Lugano. E o nosso querido Lucão é um zagueiro que tá passando por um momento de instabilidade. Aí tem Lianco ainda, mano. É por isso? Então, mas será que já é o momento do moleque entrar ali pra jogar? Eu, sinceramente, eu jogaria no 4-4-2, cara. Ou naquele 4-1-1. Mas eu gostei dessa formação do Rogério. Eu acho que mudou o time do São Paulo. É que não dá pra se iludir muito, Mota, por mais que o São Paulo tenha mostrado aí uma postura diferente nesse jogo contra o River, mas é o que a gente falou do Corinthians e Vasco também. Porque nem o Corinthians deu 100% do que pode, nem o Vasco. O São Paulo ontem também. O São Paulo ontem deu mais do que o Rogério River. Mudou todo o time no segundo então, tempo. Mas o Rogério chegou como um fator novo. Então os jogadores do São Paulo deram um pouco mais ainda do que os jogadores do Corinthians deram na partida contra o Vasco. Porque precisavam mostrar serviço. Nossa, era um momento novo, né? Tá certo? Então os caras estão precisando matar um leão por dia. O Corinthians já tem meio que um time desenhado. O Rogério está desenhando o perfil do que ele quer de São Paulo ainda. Então vamos ver o que vai acontecer amanhã. Mas eu não acho, inclusive no final da partida, Sombra, na coletiva do Rogério, ele falou que vai manter a mesma postura contra o Corinthians, de trocar muitos jogadores no segundo tempo, etc e tal. Eu não acho que será assim, não. Nem por parte do Corinthians, nem por parte do São Paulo. Acho que eles vão procurar manter uma base. O Corinthians, ele trocou o time inteiro no segundo tempo pra jogar contra o Vasco. E contra o São Paulo, duvido que faça a mesma coisa. Porque, querendo ou não, Sombra, esse jogo ganhou um contorno a mais do que deveria ter. Majestoso, porque agora passou, né, a ser um clássico, cara. Passou a ser um clássico. E isso tem um peso dobrado, cara. Valendo o título. Tudo bem que ele não vale nada em termos de preparação. Sim. Mas psicologicamente, assim, mas ganhamos já um clássico. Sim. É? Isso pesa. Você sabe que a mídia, quando quer, faz isso pesar. Serão vários. Dá uma moral. Não é questão de mídia, mano. O próprio torcedor não quer perder clássico. E o repórter vai escrever aquilo que o torcedor quer ler. Não tem jeito. Ah, não. Aí vai ter se o Corinthians ganhar, vão falar, é trimundial. Acho que não, se o Jusilei chegar, se o Jusilei chegar, fica faltando realmente o 9, viu, Anderson? Então, fica faltando o 9. Eu acho que o mais importante hoje no time de São Paulo é o 9, né? Eu vi a formação ontem, ficou bacana, gostei do jogo do primeiro tempo do Rogério lá, mas o problema, eu vi de novo 2016 no São Paulo, cara, na hora de finalizar. A finalização do time não tava legal. O Luiz Araújo lá, o menino, é novo ainda da base, né? Ele tava meio afobado, dois, né, três gols. Ele meio afobado. E isso, Chaves... É afobado, mas ele fruta, tem drible... Né? Só precisa acertar aí. Sabe que ser lapidado, né? Tem velocidade, tem drible, é tipo de jogador difícil. Olha, hoje, gente, é difícil você achar jogador que tem drible. É impressionante. Você não vê... Mano, você não vê mais jogador que tem drible. É difícil, Sombra, é difícil. Mas o futebol... Ele é leve, né? Hoje o futebol brasileiro, Sombra, ele tá indo meio pra essa linha. Porque antigamente o jogador brasileiro era aquele cara peladeiro que ele vivia mesmo de lampejos de dribles e coisas do tipo. Era aquele negócio, toque em mim que eu resolvo. Hoje o futebol brasileiro tá meio copiando o futebol europeu. De compactar os espaços, de tentar tocar um pouco mais a bola, de jogar mais no coletivo do que na individualidade. Mudou muito o perfil do futebol brasileiro, cara. Isso aí. Anderson, um abraço para você. Obrigado pela audiência. Eu posso só mandar um abraço rapidão, Wilson? Pode. Coisa pode. Rápida. Pode. Um fã de vocês aí é o Miguel. Deve estar ouvindo vocês agora. E o Mano Frango, trabalha lá comigo. Lá. Mano Frango? Outro Mano. Mas temos um aqui também. Dele. Tem um aí também? É. Pombo sem asa. Então, só isso mesmo, é um prazer falar com vocês aí, cara. Tudo nosso, prazer. Obrigado, viu, meu? Boa, valeu. Valeu pela audiência. Obrigado. Esse foi o momento sem parar do apaixonado Benjamin. Já notou como às vezes basta um adesivo para começar uma revolução? Por exemplo, veja o que representou o Paz e Amor para a Liberdade de uma Geração. Ou No Stress, que certamente deixou muita gente mais tranquila. E a bolinha amarela e sorridente do Smile fez muita gente sorrir por aí. Pois é, pessoal, agora quem está revolucionando é o Sem Parar, que agora funciona com um único adesivo. Se você já tem o Sem Parar, troque já aquelas caixinhas que estão no seu carro por esse adesivo moderno, que vai deixar o seu automóvel ainda mais bonito, com a praticidade e comodidade que você já conhece. Se você ainda não tem, tá esperando o quê para fazer o seu? Procure já uma das lojas Sem Parar. Troque ou adquira o seu Sem Parar. Acesse semparar.com.br ou baixe o aplicativo e encontre a loja mais próxima de você. Sem Parar, sua vida no seu tempo. Essa música tem história, hein? Tem história. Foi ali que ele conheceu a Sara Safra. Não foi essa música? Na frente da piscina. Essa música é legal. Tomando um ponto. Ah, é ruim. Não, vai. Essa música. Você não vai falar mal da Whitney também. Não, você pode não gostar. Não, para, vai. Peraí, eu não falei mal da Whitney Houston. Essa música eu pego o saco, velho. Não, mas você não gosta, mas você não pode dizer que ela é ruim. É ruim pra você. Dia de amor. Mas eu, quando emito uma opinião, não posso pedir opinião. Mas hoje é dia de amor, ó. Tá chovendo, você fica em casa e tal. Você vai sair pra balada, falou agora. Aliás, hoje tem 50 anos do meio de Brasil. Aliás, curiosidade: tem um site que eu acompanho de estatísticas sobre. Viu, Mota? É um site que acompanha de estatísticas sobre música. Se eu não me engano, essa é a segunda ou terceira música mais tocada, vendida e, que levou mais e feito streaming da história da música. Você vê que o ser humano... Chupa, mais da metade da China deve ter sido feita o som desse som, hein? Mas com certeza era alguma versão chinesa. Marvin Gaye também. Oh, a primeira, acho que é o Elton John, Candle in the Wind. E foi aquela música que ele fez em homenagem. O amor vence sempre, a princesa Diana. A música do Demo nunca vai chegar nesse top. Gente, sexta-feira. A música do Demo nunca vai chegar nesse top. Ué, tem sim o ruim. Mas essas músicas dão alta sono, João. Para, mas você nunca fez amor. Mete o metal pra gente daquele ano. Olha lá, a música do metal, Demo. Metal, a gente vê com o serralheiro. Tá dando sono. Ah, tara. Você gosta de metal, toma uma colher de mercúrio, velho. Lambe um cobre. Estádio 97 tem oferecimento também da BV Financeira. Crédito rápido para usar como quiser. Ligue 3003-7888 ou acesse bvfinanceira.com.br. HDI Seguros, ele bate pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Vai, Benja. Aí o Benjamin se joga na frente assim do bandido. É, vontade de se jogar. Toma um tiro. Igual a cena do filme lá. Acho que depois. Olha lá, olha o Kevin Costa. É muito deprê, muito. Ah, o Kevin era demais, hein, velho? Nossa. Era, e o homem continua vivo. E o homem. É legal o filme do. Eu gosto dos filmes do Kevin Costa. Eu gosto do Campo dos Sonhos. É lindo. É fantástico. Choro pra caramba com esse filme. É fantástico. Tem um que ele é técnico de futebol americano também, que é bem legal. É dirigente de futebol americano, é bem legal. O Mota chorou assistindo ele Frozen. Ele fez os Intocáveis também. É. Ele chorou de raiva porque ele não entendeu. Ah, ele fez de AFK também. Também. Dança com Lobos. Tá? E tem uma banda. Dança com Lobos. Ele tem uma banda. Correu o Oscar. Ele tem uma banda? Tem uma banda. Acho que é de música regional. Lá. Ah, que saco. Meio country, meio pop country, um negócio assim. É. Mas hoje ela veio pra ficar com a gente. Quem? Whitney. Ela veio pra ficar com a gente no Estádio 97. Ah, ela hoje tá lindo, vai. Hoje a gente já recebeu a visita espiritual de George Michael. Agora. Para, é amor, velho. E agora nós vamos ouvir. É a camisa branca que você trouxe? A sombra vai cair. George Michael, Whitney Houston. Que coisa linda. Isso é a primeira linha da música. Pega ele, pega o sombra pra dançar. Vem cá, vamos amar. Nossa, o sombra quer chocar a cenoura. Vamos se amar, Bárbara. O sombra quer chocar a cenoura. É, o sombra é onde tá. Você é louco, velho. Hoje o sombra vai molhar o biscoito, gente. Vai, no todinho morno, que Xander, vai pegar pimentinha hoje, ó. Vamos ouvir agora a mensagem através do nosso WhatsApp ao som de Whitney Houston. Mano, Sombra, Cláudio aqui. Ó, essa história aí do Ganso, hoje no futebol moderno não dá mais. Eu não gosto de contar pra ter um lampejo de uma jogada, não tem como. O jogador tem que marcar, o jogador tem que voltar, tem que ajudar a compor o meio campo da marcação. Não é assim não, hoje não dá mais pra jogador só depender de uma jogada, um lance mágico e colocar o cara na frente do gol. Falou, pessoal? Então, esse é o discurso que você tem que usar pra falar pro Sevilla pra desvalorizar o jogador e você conseguir trazer. É, tem que ligar e falar assim, ó, nós vendemos pra vocês. Mas eu compreendo, ele é um pouco lento, além da conta. Mas eu sei que, assim, a gente avisou. Não avisamos vocês? É, mas ele é muito lento, vai ser difícil vocês venderem. É. É muito lento. Ninguém contou pra você vir aí. Vai. Mais mensagens. Ué, não é o mano que vive dizendo que não quer ex-jogador no clube, que segunda passagem nunca é igual à primeira? Quem tá querendo tanto agora o Jadson de volta no Corinthians? Um abraço, Bruno, tricolor da Vila Carrão. Não, mas ô Bruno, quando eu digo isso, é porque geralmente existe aí um longo intervalo entre a primeira e a segunda passagem. O Jadson, ele saiu recentemente do Corinthians, ele ficou um ano fora, nem isso, porque terminou o vínculo dele agora. Uhum. Então é um espaço curto de tempo. Se você pega um jogador, vai, por exemplo, que saiu do Corinthians há 6, 7, 8 anos e repatria, possivelmente ele não vai voltar no mesmo nível que ele saiu. Agora o Jadson, pelo curto espaço de tempo, eu acho que seria viável. E o Santos acertou a renovação do goleiro Vanderlei até 2020. Vanderlei e bom jogador, bem no Santos, né? Jogador é bom. É o tipo bom do goleiro, jogador, não vai ser goleiro da seleção, mas ele é regular. Sim. Né? Ô Sombra, só trazer mais uma informação, não sei se vocês viram aí, mas mudaram alguns tópicos aí da Libertadores que eu acho que foram interessantes. Diga. A Libertadores hoje, é porque antigamente você pegava lá o primeiro, que era o melhor colocado entre todos os primeiros, pegava o segundo... pior segundo colocado. É. Tá certo? Ou seja, era o primeiro contra o 16º. Isso. Pra ir pras oitavas de final. Hoje mudou isso daí, Sombra. Existirão dois potes. Por exemplo, o pote dos primeiros colocados e o pote dos segundos colocados. Haverá um sorteio. O poker. E... agora vai ser tipo o Champions, sorteio. Então, não será igual a Champions, porque a Champions, a cada fase existe um novo sorteio. Na Libertadores agora não mais. Acontece um sorteio nas oitavas de final, mas dali em diante segue-se um critério ali pré-estabelecido do chaveamento. Então, para a formação das oitavas não é mais como era. Não, agora existirá sorteio. Um sorteio, sim, mas dali em diante não existirá mais sorteio. Na Champions continua ainda existindo. Dá medo, né? Eu acho legal, eu ainda acho legal quando você tem essa possibilidade de haver novos sorteios aí nas outras fases. Acho. Eu acho que dá mais emoção. Também acho. Outro tópico que ficou legal, Sombra, da Libertadores... E também outra coisa, pra não ficar aquela história, tipo, não, deixa eu perder esse jogo que é melhor eu pegar o segundinho do trabalho. Sim. Então muda esse quesito. Outra coisa que ficou legal, Sombra, que eu não sei porque não existia isso antes. Era uma hitmaker, né? Só se essa fizer. Um abraço pro Max aí também do... Ó o Max aqui, ó, um abraço nosso amigo aí do DMN. Max São Paulino aí. Tricolor. Ele falou que ele curte aí esse som. Claro. Ele falou, fiz seis filhas ouvindo Whitney Houston. Pessoas com o mínimo de sensibilidade. O Eric colocar um amigo. Outro tópico que ficou legal da Libertadores, Sombra, é que agora não haverá mais aquela manipulação para que não exista final com dois times do mesmo país. Esse tópico é o mesmo que vem na caixinha do remédio? Uso tópico? Sim, o mesmo. Esse tópico foi reformado, acho que isso é legal também, porque se os dois melhores forem do mesmo país, que se dane, porque eu acho que é o mais justo. Então agora não haverá mais aquela manipulação para que se confrontem na semifinal, para que times de países diferentes possam fazer a final. Então isso também aí foi legal dentro da Libertadores. Acho que foi legal. É isso mesmo, tem mais mensagens. Fala galera, aqui é o Daniel Marcelo de Guarulhos. Tô ligadaço aqui na energia. Queria fazer uma pergunta do Coringão pro Benja, pro Mano. Quem que eles acham que vai ser titular no gol e no ataque? Walter ou Cássio? Casinho ou Jô? Abraço! Abraço! Nossa, o cara tava numa turbina de avião. Vai ser o Cássio e o Casinho. Cássio e Casim? A princípio, agora o Walter ele tá machucado e o Cássio voltou a jogar. Tem que manter o Cássio. É aquele negócio, eu defendo sempre a continuidade. Se o Cássio estiver jogando bem, aí o Walter vai ter que esperar novamente a vez dele. E lá na frente do que eu vi diante do Vasco, o Casim estava muito mais inteiro e participativo do que o Jô. Se tiver que optar por um dos dois hoje, eu colocaria o Jô no banco e deixaria o Casim de titular junto com o Marlone lá na frente. Busca pé, arrasa preço, busca pé, descontos de até 40%, só até 31 de janeiro. Dá um busca pé. Esse é o Estádio 97, também no oferecimento da BV Financeira. Crédito rápido para usar como quiser. Ligue 3003-7888 ou acesse bvfinanceira.com.br. Agora o Mano vai falar da Bozano. Opa, sexta-feira, né, velho? O cara tá ali dando uma afiada na espada, né, mano? Escutando essa música. Hoje é dia, né, mano? Hoje tem, né, velho? Hoje tem, mano. Ei, então atenção, rapaziada, ó. Sabe aquele momento em que você se prepara para cobrar o pênalti decisivo no futebol com os amigos? Ou aquele último quilômetro que falta para completar a corrida de 10 quilômetros? Ou até mesmo quando você sai direto do trabalho para curtir a noite inteira na balada? Pois é, parceiro. Todos nós temos aqueles dias que valem por 3. É ou não é? E é justamente nessa hora que nada pode falhar, nada pode dar errado. Por isso mesmo, a Bozano inova e traz o desodorante Bozano Extreme. Ele oferece 72 horas de proteção. É uma proteção extrema para você viver o seu máximo, amigão. Você não vai agora olhar para baixo da sua axila aí, do seu sovaco, e ver aquela mancha nojenta, aquela roda úmida, sabe? Aquela pizza. Véi, você vai estar sequinho e cheiroso. Eu tenho certeza, se você seguir a minha dica, cara, você vai usar de manhã, à noite você vai estar intacto. Você não vai estar transpirando igual o Domênico Gato fica aqui no estúdio. E você vai estar cheiroso, cheiroso, sim, cheiroso. O Domênico transpira tanto que ele coloca duas bacias aqui. Pô, o Domênico, uma de cada axila. Pô, o Domênico, Sombra, ele anda com uma fralda na mão, cara. Ele transpira até na palma da mão. É complicado. É complicado. O volante do carro dele tá todo comido, velho, por causa do ácido que sai da mão. E a mão já mudou de cor até. Sim, né? Sim, a palma da mão dele é de outra cor. Então, atenção, rapaziada, você terá uma proteção extrema pra você viver o seu máximo. Não fique igual o Domênico Gato. Agora a linha de desodorantes Bozano ficou mais completa, oferecendo ainda mais performance para o seu dia a dia. Seja qual for o seu momento extremo, Bozano Extreme 72 horas te dá muito, mas muito mais proteção. E ó, ligou aqui no Estádio 97 dizendo o seguinte: só Bozano me garante 3 vezes mais proteção e diversão? Leva pra casa um kit top e exclusivo do desodorante Extreme. Mas fala a frase, tá bom? Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. Olha, eu não sei se o Trump vai ser um grande presidente ou não. Tudo indica que vai ser um puta de um louco. Eu assim, que a mulher dele é bonita. Qual que é a mais bonita? A dele ou a do Temer? É a boa enquete. Boa enquete. A dele. A dele? Nesse quesito aí, Estados Unidos tá melhor de primeira dama aí. Não sei, viu, Sombra? Não sei. Ah, hein? Ali é pau a pau. As duas, inclusive, parecem, né? Ah, não, não. Não, não, não parece, não. Imagina. Como não? A Melania Trump não parece com a Marcela, de jeito nenhum. Ah, elas lembram sim, cara. Elas têm um quê de irmãs aqui, ó. Quer ver? Dá um ligo, ó. Não parecem irmãs? É, com cabelo bem diferente, né? Não, sim, o cabelo, mas o rosto... Ah, é, vai. Com muita boa vontade, vai, mano. Com muita boa vontade. Não, mas peraí. Outro dia o Benjamin falou que o Obama lembrava, acho que o George Michael, sei lá o quem. Vocês falaram que parecia. Agora você vai falar que não? Parece, ó. Seu voto, Benjamin, Melania Trump ou Marcela Temer? Melania. Você, mano? É, eu acho que é a do Temer, cara. Do Temer? 1-1. É. Nota, você com o seu gosto horroroso. Melania, 2-1. 3-1, Melania. Sai na frente a família Trump. Vamos lá, Ben. Mas, velho, na boa, Sombra. Pô, as duas também, velho, é igual o carro de fumante, mano. Não, porque, mas mano, hoje ela tava linda, véio. Acordar com o Trump, velho. É. Ou acordar com o Temer também, velho. Tava linda. Pô, o Temer parece um mordomo de filme de terror, velho. Ah, é, isso é verdade, ele é feio, velho. Nossa, ele parece ele é torto. Ele Drácula, velho. Ele parece o Frankenstein, ele é meio torto, velho. Ele é meio torto. Quem, o Temer? E você viu o filho dele do Trump também? É igualzinho, velho. Nota, se você fosse mulher, por exemplo, qual te atrai mais, ó? O Serra ou o Temer? Putz. Tem que escolher um dos todos. Pô, Mota, mas é uma pergunta que não quer calar. Honesto agora. Pois você não é. Meu Deus do céu, honesto. Tá acabando sexta-feira. Honesto. Você é tudo preso aqui. Você é gay só como personagem do programa ou você... O papo que rola é o seguinte, que você é gay no programa. Fora ser hétero. Ó. É meio ridículo perguntar isso, velho, da sua parte. Você sabe que eu fui casado há 20 anos. Não, isso a gente não sabe assim. Com outro homem. Não é verdade. Não, como não é verdade? É louco. Não, mas você não tem um dia que você é hétero, assim, por exemplo, igual na semana. Você fala, sexta-feira eu sou hétero, igual rodízio de carro? Não, tá louco? Como assim rodízio? Você é hétero, você é gay, eu não sou bissexual. Bissexual tem isso, tem dia. É personagem do programa. Não tem nada de personagem. É, né? Sim. E se fosse personagem, não falaria aqui, né, trouxa? Não é? Mas você poderia falar em outros lugares. Não, jamais falaria aqui. É que nem o Lombardi aparecia. O Lombardi não aparecia, pronto. É. Aí tem palhaçada, peraí, deixa eu ver aqui. Vamos aos você ouvintes, tá 3284 7097. Essa salsicha. Oferecimento de Buscapé. Arrasa preço Buscapé, desconto de até 40%. Só até 31 de janeiro. Você viu que essa besta que o Mota não tem cara de que assa salsicha, mano. Acabou. Você viu que essa besta falou? Ah, a Mota se olhando de lado, assim, não parece, mano, né? É verdade. Mas vamos ver. Vamos aos ouvintes. Vai tocar o Asdruba. Meu Deus do céu. Com Ah, de novo! Ah, é, foi o melhor do dia. Ai, ai, ai. Alô? Alô? Oi, quem fala? É o Leandro. Leandro do quê? Leandro Franco de Jesus. Olha. Leandro Franco de Jesus. É isso aí. E, ô Leandro, quantos anos? Tenho 30. Que isso, uma foca? Ô, Mota, seja é franco. Você é hétero, seja franco. Você é hétero. Ô, mano, ó a cara do narigudo. Chupa o narigudo. Vocês dois são dois idiotas. 10! Mota o personagem. O personagem. Ah, pronto. Por que vocês estão falando isso? Porque ele é sabe o personagem. Que ele é. Porque 18 anos está 97, é hora de revelar, igual o Kiss quando tirou a máscara. Acabou. Mr. M, velho. Lembra do Mr. M quando tirou a máscara? O Kiss acabou, velho. Acabou, o Kiss acabou, chucro. Ah, para, vai. Já acabou. Era legal quando tinha máscara. Não, quem tá fazendo show é o George Michael. O Kiss acabou. Não fala assim. Ah, esqueci, George Michael. Desculpa, esqueci. Fica idiota. Brincando dos mortos. É, esqueci, você esqueci. Não respeita, velho. Nossa, velho. Não, esqueci. É, então, tá vendo? Desculpa. Beija. Ou sem reação. É, cadê o fã clube do George Michael? É, tudo bem, não. Ai, ele nossa. Falou sem... Ó, o do YouTube já te odeia, velho. Nossa, que tem seis caras no fã clube. Do YouTube? Para, do Guns N' Roses também. É o fã clube Sunday Blood. Você trata de providenciar a fantasia de Branca de Neve do Mota, hein? Porque tem que pagar a aposta, hein? Ele vai pagar. Não tem tamanho. Eu pago a aposta, eu pago sempre. Não tem tamanho. Ah, pega um lençol e dá uma pintada. É de Branca de Neve. Fazer uma túnica. Vamos apostar, mano. O quê? O jogo. Da Flórida, cara. Eu não aposto que isso dá zica, mano. Ah, aqui dá zica, mano. Dá zica, mas isso aí atrai mau agouro. E, ô amigão, qual é o seu bairro? Moro na Penha. Ah, eu morei no Tico Atira. Vixe, tá inundado lá, hein? Ah, é? Vixe, o bagulho endoidou lá, mano. Nossa, deve tá um inferno, né? Olha, aqui choveu forte pra diabo e continua chovendo ainda. Mesmo em férias aí, muita gente aí, o trânsito de São Paulo tá um inferno com essa chuva. Mas eu trampo aqui na Consolação. Pô, mas sair daqui pra ir pra lá, velho. Mas também tá chovendo pra caramba. É. Mas é a vida que as pessoas têm, né, Mota? Mora longe, trabalha longe. É? Muito triste. Fazer o quê? É você que aí fica morando aí no quadrilátero de ouro, como você fala. É vida de paquitão aqui, mano. É, vem a pé. Mota com a vida ganha. Ou nada, velho. Tem que ganhar muito ainda. Você liberar muito esse tipo, velho. Eu já gastei muito, velho. Ah, ele gastou 3 milhões em viagem. Eu tô falido, velho. Vou ter que começar de novo. Põe o Tioba Juros. Põe o Tioba Juros. Mas você quer começar com alguém de 50 ou 60? Então, velho, eu acho que eu vou mudar a faixa agora. É? Eu tenho que pensar em alguém pra cuidar de mim, né, véio? Ah, mas você não. Mas o cara novo não vai querer te catar. Por quê? Vai? Porra! Eu sou cantado pela molecada, velho. Tô falando sério. Tô falando sério, virei o tiozinho. Você é o personagem. Eu virei tiozinho, velho. Você é personagem. O molecada me quer, velho. Não quer, né? Você virou tia velha? É. Então, o pessoal, o molecada me quer. Mas eu só gosto de gordo, gente. Eu não gosto de bombado, tem humano. Não gosto de bombado, não. Eu não gosto de tanquinho, eu gosto de máquina de lavar de 12. Ah, se lascar. Amigão, e você já falou o bairro que você mora, mas você trabalha com o que você tá aí na Consolação? Trabalho numa faculdade. Eu amava como amava as pessoas, trabalhava em faculdades, universidades, colégios e adjacentes. Que é isso? Você trampa onde? No Mackenzie? Não, na PUC. Na PUC, ah, mano. Filhos da PUC. Eu estudei aí. É, vai ter mais. Fez o que, Benja? Fiz economia. Aí sim. E vai tá chegando aí uma grande advogada pra estudar aí. É, essa é. Vai abalar o sistema. Vai mesmo. Vai virar aí nossa futura milícia suprema. Amigão, e você trabalha fazendo o quê mesmo? Eu trabalho na direção da faculdade. Olha, é aquele cara que fala, manda pra. Quanto prender. Tá aí um curso de direito? Direito? É. Tá uns dois pau, 800 e pouco por aí. Tá mais barato que colégio particular de primeira linha. Tá mesmo. Tá por aí. Tá mesmo. De colégio de criança é mais caro. Explica por que às vezes o colégio é mais caro que uma faculdade. Também não sei. Ah, mas depende do colégio, mano. Não, qual tô colégio? Falando colégio de primeira top. Linha, top, né? Ah, então, mas... É, faculdade top tipo, contra escola, colégio top. Uma escola top tem natação, tem... Inglês. Inglês, luta. Não, mas é tudo pago à parte, às vezes. É que escola de criança é geralmente cara porque criança costuma cagar na roupa, né, Motinha? É verdade, mano. O aluno de faculdade raramente faz isso. Isso mesmo. Às vezes faz também, mas criança faz com maior frequência. Então aí, é, aluno de faculdade joga cocô na parede. Já tá na conta do... Mas o Fernando Constantino, quando fazia Mackenzie, dava esse tipo de trabalho. E principalmente quando tinha prova. Tinha que limpar ele. Ele ligava do banheiro? Quem fez Mackenzie? O Fernando Constantino aqui. Eu fiz colegial no Mackenzie. O beijo fez pu. Não, mas fiz uma parte do colegial no Mackenzie e outra no Objetivo. Eu fiz Belas Artes. E qual é o curso? Cadê o diploma? Cadê o diploma? Meu, não preciso provar nada pra ninguém. Vai lá na Belas Artes e procura lá, Cláudio Mota também. Ligamos e falar que não existia, vai lá, viu, véio? Bacana. Tem o diploma. Impossível. Se eu for preso, eu fico na cela especial. Não fica, não. Impossível você ter feito Belas Artes. É impossível. Olha, eu prefiro acreditar que a nova bailarina do Teatro Municipal é uma rinoceronte. Mas hoje em dia deve ser. Uma hipopota, mano. Hoje deve ser uma rino. Ô, Leandro, qual é o curso que a PUC fala... PUC é famosa pra caramba por tal curso. Direito é bom. Direito, ADN, Medicina. Economia. Economia. RI. Psicologia. E Medicina, falta corpo aí pra fazer estudo ou não? Não. Hã? Corpo? É. Não, não falta não. Mas se quiser, nós temos aqui. Se quiser, nós temos um aí. Se despedaçar ele, dá pra estudar uns 12 anos seguidos. Tanta gordura que tem. Graças a Deus. Ó, se dissecar a barriga, meu amigo. Bota a farsa. Não, mas ó, Sombra, você passa na frente aí de determinados colégios, por exemplo, na Zona Leste lá, tem o Mendel. Você passa na frente da escola, você vê os moleques assim com cara de inteligente. Você sabe que não é blefe, o moleque é crânio mesmo. Tem o Vértice aqui também. Uhum. Você passa na frente do colégio e você vê que os moleques ali são embaçados. Você fala, mano, esse maluco aí vai descobrir a cura da AIDS, alguma sei lá. Coisa. Você vê que os moleques são crânio, mano. Agora, faculdade, mano, você vê uma pá de maluco deitado na sarjeta, sexta-feira à noite, mano. Bebendo no bar. Os caras descabelando, é embaçado, mano. Não chega uns caras assim na diretoria aí, velho, quando você tá, não? Os caras muito loucos, precisam tomar glicose na veia, velho. É treta, mano. Ainda mais à noite, louco, né? Que o moto. Mas se eu sou dono de faculdade, eu peço um percentual dos bares ao redor. Que aluno fica mais bebendo em bar do que estudando? O único cara que eu vi que não ganhou dinheiro com bar na frente da faculdade foi o Augusto, mano, nosso amigo. Conseguiu. Foi o único que conseguiu quebrar o bar na frente da faculdade, velho. Mas também ele consumia mais que os alunos. Nossa, velho. Mas o amigo autor pra quem? Que quebrou, velho. É nós, mano. Nós quem? Corinthians. Ah, Corinthians, mano, é nóis. Zona Leste, tá, é nóis. Tamo junto, parceiro, é nóis. Zona Leste, amigo... tá, o quê? É, tudo nosso, né, mano? Zé, é nóis. Ô, amigo, antes de falar aí do clássico que teremos contra o São Paulo amanhã pela Florida Cup, vamos lembrar que amanhã também tem a final da... Praticamente a final, né, da Copinha. Corinthians e Juventus, cara. Porque se Corinthians passar... É domingo a final? É, perdão, é domingo, 19h45. Amanhã é sábado, às 9 da noite, contra o São Paulo. A final de quê, final? É semifinal, né, Copa São Paulo? Mas... final é dia 25. Não, não, mas é praticamente a final, Benja. Porque eu não acho que Batatais ou Bragantino possa ganhar de Corinthians ou Juventus. Amanhã é praticamente a final da Copa São Paulo, que acontece no domingo. Amanhã não, né? Domingo. Mas é sacanagem vocês ganharem do Juventus. 19h45 na Arena Barueri, mano. E aí, expectativa pra esse jogo aí? Você acha que o Coringão consegue ganhar? Ah, 3x0, tá bem também. 3 gols do Carlinhos, velho. É, o Carlinhos volta, né? Não jogou a última partida contra o Flamengo, que tinha tomado o terceiro amarelo, mas volta agora. Tem dois jogadores que tem que subir, o Carlinhos e o Pedrinho. Ah, tem uns 4, 5, Benja. Esses dois, pelo menos. O Carlinhos, Benja, por mais que ele tenha feito gols na Copa São Paulo, mas eu não vi ele tão diferente dentro de campo assim como o Pedrinho. Esse Pedrinho é um moleque embaçado. Joga muito. É o melhor jogador do Corinthians aí nessa Copa São Paulo, com certeza. Tá à frente de Fabrício Oia. Eu acho que se tiver que subir dois, eu colocaria aquele Mantuan, o volante... E o Pedrinho. Você vê como você tá velho hoje? O Romão também. O Romão também. Hoje você tem idade de ser pai do menino da categoria de base do Corinthians. Sim. É. Nossa, verdade, mano, velho. Você tá tiozinho também. Tô tiozinho, mano. Chegou o tempo, tá, né? Tá na hora de você ganhar neném. Você tem idade de ser pai do Pedrinho. Ganhar neném. Mano, a vida bateu aí. Fazer já tá tentando, mano. Mas, ô, amigão, o que você falou a respeito aí do lateral esquerdo, do Romão, eu também acho. É um moleque que muitas vezes ele se desloca ali, ele não faz só lateral quando saca, por exemplo, que nem no último jogo contra o Flamengo. O Osmar Loz, ele tirou o Fabrício Oia, colocou o moleque pra jogar um pouco mais avançado ali, fazendo como se fosse um meia ou um terceiro atacante pelo lado esquerdo. Mas eu acho que na posição que ele joga já tem o Arana e tem o Moisés. A menos que um dos dois se machuque, cara. Então, mas dificilmente você vai ter três laterais esquerdos aí dentro de um elenco profissional. Agora esse menino é o... Subiu e empresta pra algum time pra ganhar experiência, né? Sim, concordo. Agora aí, desses moleques aí que você falou aí, tipo da Copa São Paulo, Mantuan, eu acho que hoje, por mais que o Maicon e o Marcial sejam jogadores aí também com uma certa qualidade, eu ainda gosto mais do Marcial do que do Maicon. O Marcial, inclusive, jogou improvisado contra o Vasco na lateral esquerda. Jogou muito. Jogou muito, velho. Jogou muito. Mas o Vasco também não é parâmetro pra nada, né? Concordo, concordo. O Vasco também tá se remontando, mas eu acho que esse moleque, esse Marcial, ele é muito bom jogador, cara. É muito bom jogador. Não, joga muito. O Marcial joga muito. É, o Pedrinho joga muito. Concordo, mano. Esse Pedrinho, na minha opinião, é o melhor jogador da Copa São Paulo, cara. O moleque tem personalidade, o moleque é rápido, é habilidoso, ele pega bem de fora da área também, tem personalidade. Sim. Eu, se fosse aí o Osmar Loz aí pra indicação até do Carilli, já que ele vai ser auxiliar do técnico do Corinthians, eu já pediria pra que o Carilli efetivasse esse moleque entre os profissionais pra ontem, cara, porque esse moleque joga muita bola. E agora com relação... O Barcelona que é ele, né? Ah, mas quem é Barcelona perto do Corinthians? Não, Barcelona quer todo mundo. Quantas vezes o Barcelona ganhou da gente? Nunca jogou? Como nunca jogou? Jogou sim, jogou? Mano. Gosto Corinthians e Barcelona já jogaram, se enfrentaram. Freguei. E o Corinthians nunca perdeu com o Barcelona. Vezes? Acho que foram umas duas ou três vezes. Acho que quatro vezes. Quatro? Perdeu as quatro. O Barcelona perdeu mesmo, perdeu. Corinthians e Chelsea também já se enfrentaram. Não foi só essa vez do Mundial. Corinthians e Chelsea também se enfrentaram, freguei, acho que três também. Vezes. E o Corinthians ganhou todas do Chelsea. Mas é também. Quando o Chelsea era aqui em São Caetano também. Não importa, o Corinthians pegou e atropelou. Ué, teu time quando era na Vila Sônia, você também não comemorava? Morumbi continua sendo Vila Sônia. Não, mas é subdistrito, você sabe. Você fala Morumbi pra tentar valorizar. O bairro ali no CEP tá escrito Vila Sônia. Já foi o tempo que Morumbi era valorizado, viu? Não, ainda é. Mas, ô amigão, agora com relação ao elenco profissional, mano. O Corinthians, ele tem alguns jogadores ainda em vista, que é o caso do Drogba, que é o caso do Jadson. Que Drogba, tem que subir o Carlinhos e... Que Drogba, velho. É, e digo mais, velho, não precisa mesmo não, cara. Não precisa mesmo não, mano, porque o Drogba numa dessa chega aí, o maluco começa a ganhar mais que todo mundo, mete a mão na coxa, começa a ir pra noite. Mas diz que o Corinthians não desistiu ainda, hein? Não, o Corinthians ainda ele tá trabalhando na possibilidade de trazer ambos, tanto o Jadson quanto o Drogba. Mas o Drogba eu acho que é um pouco mais difícil. Mas se tivesse que contar com o retorno do Jadson, cara, o Jadson você gostaria? O Jadson sim, o Jadson é bola, mas o Drogba não, E com mas relação... o Jadson tá pedindo muito, velho. 10 milhões e 600 pau. Aí também não vale a pena, não. Fazer sacrifício aí também não vale a pena, não. Você comer bem pagando o preço de quilão? Não, mas o Jadson é tudo isso pra pedir 600 pau e 10 milhões. E outro, o Corinthians fez o Jadson pro futebol. Ele devia ser um pouco mais grato. Você tá louco? O único que tá louco, cara. Imagina, velho. Imagina, mano. O Jadson ele foi praticamente revelado pelo Corinthians. O auge da carreira dele foi aqui. Fecha essa torneira aí. Mas, amigão, com relação às contratações que o Corinthians fez, o Corinthians ele trouxe de volta o Jô, ele trouxe o Casim, ele trouxe o Gabriel Giroto, ele trouxe o Felipe Bastos, ele trouxe o Paulo Roberto, ele trouxe o Pablo, desses jogadores, desse o Moisés que voltou de empréstimo do Bahia. O Pablo, não sei se ele joga bem. É o novo Gil. Novo Gil? É. É ele, então. Novo Gil. Próxima vem desacreditado Copa na ele França tá lá, então. E vai jogar muito. Não, agora falando sério, o Gabriel Giroto aí é bom. O Gabriel é bom. Ai, meu Deus do céu. Desse daí, o único que eu tô feliz que trouxe foi ele, o Gabriel. O resto, velho, é tudo incógnita. Ah, mano, mas eu vou te falar, cara. É claro, a torcida do Corinthians criou uma expectativa de que poderia, talvez, reforçar o time com nomes mais impactantes e tudo mais. Mas, velho, dentro do que tem hoje no futebol brasileiro, eu acho que dá pra brigar sim, mano. Você monta o meio-campo do Corinthians ali, mano. Ó, vamos lá. Gabriel Giroto, segundo volante, você vai ter opções ali, Camacho, Maicon, Marcial, Felipe Bastos, enfim, você tem opções ali legais. Você tem ali na meia, o Rodriguinho, se vem o Jadson, mano. Na frente você tem lá Marlone, você tem o Romero, você tem o Casim, você tem o Jô, numa dessa tem o Drogba se chega. Porra, velho, time do Corinthians vai brigar com esse monte de bêbado que tem aí no Campeonato Brasileiro, velho. Vai brigar com bêbado? Você tem que brigar com quem tem chance de ser campeão, mas né? Mas é que bêbado. Tá, Sombra, hoje a realidade é que a porcada montou um time muito mais forte do que os outros aqui no eu cenário nacional. Eu não acho nacional. Tão forte assim, não. Você não acha, não? Não acho o Palmeiras tudo isso. Ah, eu acho que os caras estão com um elenco bacana, mano. Eu acho que o elenco dos caras tá forte, sim. Aí você tem um segundo escalão ali, o Grêmio, o Santos, o Atlético Mineiro, o Flamengo, o próprio Santos. Eu acho que esses times aí estão numa segunda lacuna aí no futebol brasileiro. E nessa terceira lacuna, mano, você tem aí Corinthians, São Paulo, Atlético Paranaense, Botafogo. Eu acho que tá todo mundo muito igual, cara. Tá todo mundo muito igual. Acho que não tem muito o que ficar chorando, não, mano. É levantar a cabeça, porque querendo ou não, no futebol brasileiro não tem um time com camisa mais forte do que o Corinthians. Não, isso é certeza. E eu acho que isso vai pesar a nosso favor. Ô, mané! Vai pesar a nosso favor. O bagulho é louco, mano. Nossa, que ridículo você. a tal camisa mais forte não conseguiu classificar pra Libertadores. Porque não quisemos. Cadê a camisa? Como assim nunca quisemos? Não quisemos porque é um momento de reestruturação, velho. Uma palhaçada, velho. É um momento de reestruturação. É a mesma coisa, você tá gordinho, velho. Você tá gordinho, velho. Você fala, vou nesse carnaval pra Maresias? Não vou, velho. Não vou, porque eu tô gordinho. Vou no próximo. O que tem? Gordinho não pode ser feliz? Ah, mas não vai pra Maresia, velho. Vai pro Guarujá, mano. Por, por falar em felicidade, hein? É. Você é um idiota, tá? O que aconteceu? Não pode deixar nada perto de você aberto. Acho que você acabou, escreve. Acabou, não tem nada a ver com isso. Não, foi minha avó que escreveu. Tem aqueles que saem do armário, tem aqueles que entram no armário. Mas o que, que aconteceu? Não tô entendendo. O Mota entrou no armário. Entre lá no Twitter do Mota, eu já paguei. Não adianta, já dei RT também. Agora tá registrado pra eternidade. Também. É uma declaração bombástica do Mota no Twitter. Ô, mano, oi. Eu tava vendo que a notícia sobre a contratação do Drogba pode sair hoje à noite, velho. Sim, é o presidente do Corinthians, Roberto Andrade, ele disse que não tem o prazo pré-estabelecido. Eles estão conversando aí desde ontem até, inclusive, para tentar viabilizar tanto a vinda do Jadson quanto do Drogba. É, ele disse que no mais tardar, talvez até segunda e terça-feira, tem o desfecho dessa história. Ou positivo ou negativo, mas eles ainda continuam conversando. Eu acho que o Drogba não vem. Eu também acho que não. Eu acho que talvez, se tiver alguma possibilidade de vinda, é do Jadson. Não, do Jadson sim, mas ele tem que baixar o salário. Sim, concordo. Tudo isso, não. Não pode, velho. Sim, é, também acho, cara. O Jadson tem que colocar a mão na consciência agora e falar, pô, a maior visibilidade que eu tive na minha carreira foi aqui com a camisa do Corinthians. Para que você está aí, o momento de felicidade que eu tive na carreira aqui jogando no Corinthians, eu não tive em nenhum outro clube. Tanto no brasileiro quanto fora. O único time grande que ele jogou na vida foi no Corinthians. Tô vendo o amor que ele tem pelo Corinthians. Paga a multa dele aí. Paga as luvas. As luvas. A luva, sim. Então, é uma multa, praticamente. 10 milhas. Ué, paga as luvas dele, o salário dele. Vai lá. O amor dele é gigante por vocês. É. Não cai nessa, velho. Imagina, o Tite, ele teve uma proposta que era muito maior do que a do Corinthians. De novo, pelo Inter, mas é verdade, eu tô colando você com fatos. 1 milhão, vai. Mas tô te calando com fatos. Que fatos, o quê? Ué, o Tite recusou o Inter e veio pro Corinthians. Vai. O fato quantas agora vezes? É que deu a ligação do nosso ouvinte. Já deu também, velho. Entendeu? Vai limpar. Amigo, um abraço pra você, boa noite. Abraço, Sombra. E manda seu placar aí, velho. Corinthians e São Paulo amanhã pela Florida Cup. 4x1 Corinthians. Boa, mano. E domingo aí, Corinthians e Juventus. 3x0, 3 do Carlinhos. É nóis, mano. Vamos ganhar tudo esse ano. 100% de aproveitamento. Segura. Vai, Corinthians, mano. É nóis. É nóis. Fica com Deus vocês aí. Fica com Deus. Beijo. Você fica também com Deus. É nóis. Fala bem, velho. Tem que falar bem. Fala bem. Amém. É nóis. Falou. Tem que ter Deus no coração, mano. Valeu. Tchau. Abraço. Valeu, mano. Abriu o jogo hoje, Matinha. Boa, Brabinha. Abriu o jogo no Twitter, hein? Olha, agora vocês vão ter o prazer de ouvir o Benjamin falando do Extra, ao som de Elton John, que é um dos cantores favoritos da família Bach. Nossa, Nikita? É, claro. Gente, isso é uma desgraça. Juro, isso é uma coisa... Chupa, hoje isso aí devia ser banido da música. Ó, hoje só música coração com a mão, ó. Love. Nossa. Vamos ver, vamos lá. Olha, ouvindo essas músicas, chuva, dou vontade de tomar sopa. Bom... Volta às aulas 2017 é no Extra. Uma infinidade de ofertas para você comprar todo o material escolar do seu filho e ainda ganhar a nota mais alta em economia. Mochila escolar, várias estampas por apenas R$ 24,90 cada. Caderno universitário, capa dura, uma matéria arte e estilo por apenas R$ 4,69. Lápis de cor amor com 12 unidades por apenas R$ 4,29. Mesa para computador Midnight por apenas R$ 289,90 ou 10 de R$ 28,99 sem juros nos cartões Extra. Aproveite também. Tudo que você precisa para começar o ano com a casa organizada está lá no Extra. Caixa organizadora Flex Cristal, 68 litros, apenas R$ 54,90. Caixa organizadora Flex Sanremo, 11 litros, rosa ou azul, por apenas R$ 19,90. Ó, moto, você que é um bagunceiro, tenta se organizar. Sim. Gaveteiro Filandec com 4 gavetas por apenas R$ 89,90. E você pode parcelar em até 8 vezes sem juros nos cartões Extra. Então já sabe, né? Você merece Extra Economia sobre Extra. É Extra. Volta às aulas 2017. É no Extra. Olha aí, encerradas duas enquetes. Torcedor de São Paulo, você gostaria do retorno do Ganso? 63% aprova o retorno do Ganso. Torcedor do Santos, você gostaria do retorno do Ganso? É, 72% não quer. Ou seja, santistas, em ampla maioria, mostrando que não querem. Fizeram o voodoo com o boneco do Ganso. Você vê que coisa? Igual o nosso amigo Jeová. O Jeová. Faz voodoo. Vamos lá, mensagens aqui através do nosso WhatsApp. Oferecimento de HDI Seguros, ele bate pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Boa tarde a todos, o melhor programa de rádio que existe e que vai existir nessa terra e pro Sombra, fora dela, né? Cara, ouço vocês desde os meus 15 fora anos. Dela. Hoje com 23 já faz parte da minha vida. E espero que esse programa perdure por muito mais anos para que um dia eu possa apresentar para os meus filhos os loucos que eu ouço toda a tarde na rádio. Apresentar para eles o que é rádio, né? Cara, então um abraço para vocês, muito sucesso e... Falou, Abner de São Paulo. Boa, Abner! Valeu, cara, obrigado. Mais mensagens no nosso WhatsApp. Boa noite, amigão. Aqui é o Saulo Ribeiro. É, quero dizer que eu ouço o programa de vocês desde a época da Copa João Levalanche. E uma das coisas mais bizarras que eu vi durante esses 18 anos foi a participação do Motinha na apresentação do Luiz Sabiano no Morumbi. Aquilo, até hoje, quando eu lembro, dou risada. Eu deveria reprisar pelo menos uma vez por semana durante esse ano. Parabéns aí. Chega, vai. Hoje um abraço. Vai me perseguindo, velho. Ai, ai, ai, ai. Mais mensagens, vamos lá, ouvintes participando aqui através do WhatsApp. Beleza, Sombra? Então, André Rosa, São Paulino aqui, mora na Pompeia. Cara, assisti o jogo ontem, primeiro tempo ok, foi ótimo. Agora uma pequena enquete. Quem é pior, Wesley, Lucão, Wellington ou Denis? Ah, rapaz, olha, vou te falar uma coisa, hein, que parada brava, cara. Wesley. Wesley porque... Ali é, não tem jeito, velho. Não tem. Mas ó, eu tenho mais medo do Lucão. Porque o Lucão é o que fica ali na frente do gol. É o que pode proporcionar maior risco. Mas ô Sombra, sabe qual que é a do Lucão, cara? O São Paulo devia emprestar esse moleque. Porque ele tá rotulado e a torcida meio que não vai ter paciência com ele. Todo jogo que o moleque entrar é igual o Denis, a mesma pegada. Os dois têm qualidade e podem jogar mais do que estão jogando. Só que os dois estão rotulados pela torcida e eles vêm de constantes falhas, sabe? Tipo, toda hora os caras vêm falhando. Né? Então a torcida meio que fica desconfiada de ambos. Não. Então o Denis agora, por exemplo, o São Paulo ele tem o Sidão no gol, que vai ser o titular. Ao invés de colocar o Denis aí no banco do Sidão, deixa aquele outro menino lá também, lá que é bom goleiro, o Renan Ribeiro. Empresta o Denis, cara. Empresta o Denis, sei lá, manda o Denis pra Chapecoense, pra algum outro clube aí que ele possa crescer. E com o Lucão a mesma coisa. Verdade. Vamos lá, mais mensagens. E aí, galera, aqui quem tá falando é o Paulo, corintiano, ele tá em Paulista. É, eu tenho uma pergunta pro Mano e pro Benja. Tem dois jogadores que, no meu ponto de vista, são bons e poderiam vir pro Corinthians. É... O Elkson e o Everton Ribeiro não cairiam com uma luva nesse time? Sim. Eles estão meio esquecidos lá na China, no Catar. Será que não poderiam vir pro Corinthians? E não são tão caros assim? São muito caros, velho. Olha, o Everton Ribeiro não tá esquecido, não, velho. Tá louco? Pergunta lá pro Sheik se ele tá esquecido. Liberar. É. O passaporte dele tá guardado, são muito caros, cara. No quarto do Sheik, o passaporte dele. É o mousepad do cara. É. Numa mão tá o passaporte do cara, na outra tá uma espada, velho. Vai lá tirar o cara de falar em passaporte, dizem que o Lille ofereceu 6 milhões de euros, 20 milhões de reais, pra ter o Luiz Araújo, do São Paulo. O Lille? É 8, né? Segundo o Globo Esporte, a diretoria de São Paulo tá analisando, hein? É uma grana, hein? Ah, mano, mas o Lille é nome de laboratório de remédio, velho. Assim, velho? Você venderia? Não. Não? Ia pra França? Não. Sinceramente, não. Você, jogador, você tá perguntando postura de jogador ou de clube? De ambos, porque pro jogador não é uma boa hoje sair do São Paulo assim. E pro São Paulo, não sei se talvez não pinte alguma coisa melhor, porque o moleque tem qualidade também, né? Tem. Também é meio uma pena ter que vender agora, hein? Não é? É promissor. Complicado. Vamos lá, mais mensagens enquanto toca aqui George Michael e Elton John juntos. Juntos, os dois. Sensacional essa apresentação. Imagina. Isso eu queria ter visto. Mano. Quantas horas de VAR os dois fizeram? Gente, para! Gente, isso é um terror. Isso é um pavor. Vamos lá, mais mensagem. Eu só queria mandar uma rima, e ela é simples assim. Ela vai direto pro Mano e também pro Benjamin. Acompanho o trampo, sou fã dos caras, pois defendem seus valores. Só que tem só um probleminha. O time deles não tá na Libertadores, malandro. Boa, é uma risadinha. Eu queria saber que tipo de torce, né, cheiroso aí. Sensacional, cheiroso, esse cara dia, é bom, hein? Esse cara é bom. Ele, liga. Ele é bom demais esse aí, viu? Mais mensagens aqui no nosso WhatsApp. Oferecimento do FIFA Mobile, da Electronic Arts. Baixe agora mesmo na Play Store ou App Store e divirta-se. Boa tarde, galera. Ai, meu nome é Alex, sou aqui da Zona Leste, São Paulo. É, vocês falaram sobre a mudança na Libertadores aí, que vai ser agora, vai ter uma manipulação para dois países, dando a oportunidade de dois países, dois times do mesmo país, vão jogar a final. E se for dois times do México, como é que fica em relação à continuidade do campeão da Libertadores? Como é que faz? Um abraço. Então, amigão, o negócio é o seguinte, essa cláusula aí da Libertadores, para que não houvesse dois times do mesmo país fazendo a final, era uma cláusula de proteção, era justamente para que não acontecesse isso. Porque se acontecer isso, tá na cara que o terceiro colocado teria que representar a América do Sul aqui no Mundial. Mas na boa, cara, nesses anos todos de Libertadores, por mais que já tivemos aí times mexicanos fazendo final da competição... O México não saiu? Então, o México saiu esse ano, mas a Conmebol deixou aí aberta a vaga e a possibilidade deles retornarem pro ano que vem. Coisa que deve acontecer novamente. Mas na boa, até hoje, cara, nenhum time mexicano ganhou a Libertadores. Nenhum time mexicano ganha a Libertadores. A chance de chegarem dois mexicanos na final da competição difícil, é muito raro, cara. É muito raro. Pode acontecer? Pode, mas tem que correr esse risco. Agora, é inadmissível você ter que manipular um resultado, ou então um confronto, porque dois times do mesmo país, mesmo sendo os dois melhores, tem que se enfrentar na semifinal, porque são do mesmo país, que se dane. Vamos lá, mais uma mensagem no nosso WhatsApp. E aí, galera do Estádio 97, beleza? Tudo quem tá bem? Falando é o Cristiano São Paulino de Interlagos. Tá. Tô gravando só pra mandar um chupa pra esse Mota aí, que ficava falando que não era a hora do Rogério ser técnico de São Paulo, que isso, que aquilo, mimimi do caramba, como sempre. O Rogério, em 45 minutos, já mostrou que esse Mota não manja nada de futebol. Ô, Motinha, pelo amor de Deus, aí, vai dar as notícias certas aí, para de comentar sobre São Paulo. Abraço a todos. É a voz do povo. Nossa, que agressividade. Não, eu não incitei ninguém, hein? Não, velho, cada um tem sua opinião, imagina. Você não citou nada, não. É o cara da paz. Ué, ele tem a opinião dele, velho. Estádio 97 tem oferecimento do Buscapé. Arrasa preço, Buscapé. Descontos de até 40%, só até 31 de janeiro. Agora o Estádio 97, o Benjamin vai falar de Frico. Parou tudo. Pode parar, que eu vou falar de um assunto muito sério. Cara, eu não aguento mais, velho. Nossa, eu cheguei na rádio hoje, entrei, o Motinha tinha saído do banheiro, meu Deus do céu, eu falei, o que é isso? Um ataque de armas químicas, sei lá, algum bicho morto, mano, era o Mota saindo do banheiro, sério, velho, não dá mais. Aí eu falei, Motinha, pelo amor de Deus, eu falo todo dia do Fricô, compra um Fricô. Fricô, você borrifa 5 vezes na água do vaso sanitário antes de você fazer o teu número 2. E aí ele cria uma camada que bloqueia o mau cheiro. E eu tô falando sério, pode acreditar no que eu tô falando. Funciona e funciona pra caramba. É muito bom. Pode ir na minha, pode comprar. Fricô pra você fazer o número 2 sem medo e sem cheiro. Borrifou, usou, bloqueou. Você pode comprar na farmácia mais perto de você ou pelo site fricô.com.br, FRECO.com.br. E olha só que bacana, hein? Na hora que você entrar lá no site da Fricô para comprar, digita o código, digite lá um código que é Estádio 97 e você vai ganhar 10% de desconto na compra do seu Fricô, tá certo? É só acessar o site fricô.com.br. Fricô, é isso aí, Estádio 97 aqui na Energia 97, Motinha. Quem que ganhou a camiseta do Estádio 97 com apoio de fitcamisetas.com.br? Robson. Peraí, vamos abrir o microfone, isso. Robson da Silva Almeida. Robson da Silva Almeida, muito bem. Robson. 3 dias úteis, segunda, terça e quarta. Quarta não, quinta, né? Porque quarta é feriado. É. Segunda, terça e quinta da semana que vem, entre 9 da manhã e 5 da tarde. Gente, eu sou gay, viu? O Benjamin que roubou meu iPad aqui. Tô escrevendo besteira. Ah, agora vai dizer que foi um primo, que foi o... Não, foi ele, foi o Benjamin, não foi nada do primo. Benjamin, tem prova. Ele escreveu, tem as câmeras. Então prova, busca as câmeras. Vou buscar, seu trouxa. Estádio 97 volta na segunda. Eu boto a hashtag Pussy. Gosta de gordinho, velho.

E só pra você ter uma ideia, os DJs vão estar na cabine do DeLorean. É isso mesmo, aquele carro bacana do De Volta para o Futuro. Garanta hoje mesmo sua cabine na promoção. É a operadora oficial do navio Energia na Veia. Ligue 3624-9007. 3624-9007. É o navio Energia na Veia, temporada 2017. A melhor viagem da sua vida. Navio Energia na Veia, temporada 2017. Apoio Travel Ace Assistance. Seguro de viagem Travel Ace Assistance. Cuidamos de suas viagens, cuidamos de seu mundo. Sexta-feira, sua balada é no San Diego Bar. Venha curtir sua noite na casa que é sempre uma festa. No projeto Deck and Friends, DJ Ronaldinho, Energia 97 e os residentes Marcelo Leme e Flávio Ferreira. San Diego Bar, Rua Henrique Fausto Lancelotti, 6183 Campo Belo, na frente do aeroporto de Congonhas. Informações 4508-0655 ou acesse sandiegobar.com.br. Deck and Friends, é sexta no San Diego Bar. Promoção Energia 97. Só na Energia 97 você ouve os melhores lançamentos internacionais. I don't wanna know, no, no, no, who's taking you home? Maroon 5. Oh, I'm loving you so, so, so. Don't wanna know. Apenas os grandes hits. That's my girl. That's my girl. Gift Harmony. That's my girl. Aqui. Nós geramos lançamentos. Aqui nós geramos energia. Agora na energia. Night Sessions. Like that house music. House music. O fino da house music. House is a feeling. House music. House music. Night Sessions. House Music. House Music. Night Sessions. We'll be right back.

House Music.